Menefrega o podcast, episódio 9. Tô quase perdendo a contagem já. Episódio 9, o primeiro de 2019. 2019 vai ser o primeiro ano completo, porque eu comecei no finalzinho de 18, né? Então teremos o ano inteiro de 19 agora pela frente. No episódio anterior eu trouxe um amigo meu, amigo de alguns anos já, pra gente falar sobre depressão, episódio 8. E esse daqui vai ter o mesmo modelo, mas é um cara que eu conheço há mais tempo, pra vocês terem uma ideia. Essa capa, geralmente eu uso uma pintura, alguma coisa assim pra capa, que eu acho bonita. Essa capa, ela é de 2013, de um projeto que eu fiz com esse meu amigo, quando a gente fizesse a nossa banda de black metal. Nossa primeira demo seria uma capa assim. Caso você ouça black metal é um gênero musical, é um gênero metal extremo, né? E eles sempre usam aquelas capas preto e branco, com uma letra, uma fonte ilegível e a foto dos caras numa pose badass, sabe? Sempre um bagulho assim. Desde essa época, desde 2013, a gente já tinha planos, e essa eu coloquei meio como uma referência a isso. E óbvio que a foto é atual, né? Ele é o cara da direita, a foto é atual, mas tinha mais coisa mais pra dar um callback, como os americanos falam, uma lembrança. Enfim, esse cara, ele tem 22 anos de idade, ele tem uma empresa e tem 15 funcionários nessa empresa, e não é playboy não, tá bom? Conheço ele há muito tempo, não é o cara que fala, não, eu herdei aqui do meu pai, eu vou começar uma startup. O cara se dedicou pra caralho pra isso e conseguiu criar isso tudo do nada. Então, com 22 anos, ele tem uma empresa com 15 funcionários, tem dinheiro, é bonito, a gente vai falar sobre como isso acontece. É aquele cara que você olha e fala, ó, esse filho da puta pode fazer o que ele quiser, pode ir pra balada, pode ficar lá no Instagram pegando mulher infinitamente. E é o que muitos homens fazem, chegam a esse nível pra conseguir pegar mulher. Mas ele, com 22 anos de idade, nunca ficou com uma mulher na vida. E não é por falta de oportunidade, a gente inclusive fala sobre. É por achar que não vale a pena, que ele não quer nem perder tempo com isso. E eu trouxe ele pra gente falar mais sobre isso, então o episódio está dividido em três partes. A primeira é mais MGTOW, é falando sobre essa relação com mulher que ele tem e como ter se dedicado a ele mesmo o ajudou. E a gente fala mais disso, uma coisa mais pessoal. A segunda parte é a melhor coisa que esse canal vai produzir em toda a sua história. Eu acho muito difícil superar aquilo porque nós começamos a falar de política e aí ele começou a entrar num tema muito bom que é a Europa, como ela está hoje, como ela está destruída, a onda de imigração, o Holocausto, governo sionista, coisas que você não vai ouvir em lugar nenhum você vai ouvir isso. E a gente falou por um longo período de tempo, não bipei nada, então você quer saber quem são eles, por exemplo, você vai saber na segunda parte. E a terceira é mais dicas, como esse meu amigo ele treina já também há muito tempo, assim como eu. Eu pedi para ele falar sobre ensinar os caras que estão começando o ano e querem falar, puta, eu quero ir pra academia, eu quero treinar, eu quero emagrecer. Você vai ter dicas para começar isso, aí só vai depender de você. Cabe a você depois fazer o resto, porque a introdução, as dicas de como fazer ali o início, você já vai ter. Então, esse é o episódio. No finalzinho também vai ter um bônus, mas como tem 3 horas, eu gravo depois uma parte pequena no final falando sobre. Agora vai ser a conversa inteira que a gente fez. Menefrega o Podcast, episódio 9. Espero muito que vocês gostem, porque eu me diverti muito fazendo isso aqui. Apesar do trabalho, pelo tamanho que ficou, foi uma das melhores conversas que eu já tive com alguém. E poder trazer isso para as pessoas é muito legal. Te volto então depois da vinheta. Vuol sempre lei ragione, ma Benito Mussolini, se gli italici destini sono in gioco, può ripetere così. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fo quel che piace a me. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego. Sabe aqueles exemplos que o pessoal pega do Instagram, pega de canal do YouTube e fica postando, falando, esse cara aqui, ele é um puta exemplo a ser seguido. E sempre é o padrão, é um cara que ele geneticamente tinha uma vantagem, ele nasceu bonito, e aí ele evoluiu isso aos poucos, e é rico. Sempre é isso, e o cara usa para pegar mulher. Tipo, o motivo dele estar vivo é pegar mulher. Eu vou trazer um cara aqui que ele é meio que o oposto disso, porque ele tem essa loteria genética ao seu favor, ele é bonito pra caralho, é forte, treina um tempo, é inteligente. O cara, tipo, ele tá ali no 1% dos homens, e ele usa isso para fazer o oposto. É um cara que ele é o verdadeiro MGTOW. Sempre que eu vejo alguém falando sobre MGTOW, é sempre um exemplo, tipo, não, porque eu tomei um fora na escola e aí eu percebi que eu não precisava de mulheres. Ou é um cara que, depois de velho já, que teve muitas experiências, percebe que é melhor seguir a vida sozinho? Aqui é um cara de 23 anos que teria tudo para ser um desses malucos do Instagram fazendo um puta sucesso, mas preferiu focar nele mesmo, preferiu gastar o dinheiro com coisas dele. E é um grande exemplo para você que tá ouvindo isso aqui, pensando em como fazer o mesmo. Qual nome você vai querer usar mesmo? Pode ser Juan? Pode, tanto faz, Juan, tá. Fazer uma introdução, Traficante falar. colombiano. É Juan porque começa com a primeira letra do seu nome, cara, pra não esquecer nunca. Ah, beleza, pode ser. Quer fazer a introdução ou começar direto já? Pode começar direto, introdução, Sua tem muito idade, o que pelo fazer. menos, né, cara? Dá pra. Senão o cara não aguenta. Minha idade é 22, você falou 23, mas é 22. Bom, e ele mora em Minas Gerais, por isso tem esse sotaque de Nelson Tacapitinga. Essa voz de trouxa também. Sobre o sotaque de caipira, mas é por isso. A gente se conheceu. Quantos anos a gente conheceu? 6 anos atrás? 7 anos? Que a gente se conheceu? Isso. 2012, né? 2012, final de 2012. Já tem 6, agora 7 anos. E nos conhecemos pelo black metal, que eu já citei já no último episódio, um gênero musical que a gente ouvia pra caralho e falava disso o dia inteiro. E aí a capa do disco vai ser isso. A capa do disco, puta, a capa da. Do disco. A capa do podcast, velho. A capa do nosso LP aqui vai ser Capa da inspirado no Black Metal. nossa demo underground. A capa do nosso podcast vai ser isso. Tem as fotos de nós dois aí, por isso que é uma inspiração. Espero que fique legal esse novo conceito. Tô lançando conceitos agora, já que eu sou o podcast que mais cresce no país, já estamos crescendo e criando a elite intelectual, a gente tem que criar conceitos novos também para ser lembrado no futuro. Verdade. Então, começando aqui, a sua jornada até se tornar o grande barão de Minas Gerais. Que bosta. Na sua infância, vagando mais no MGTOW, você já tinha essas ideias que você tem agora de foda-se mulher, vou fazer aqui o que eu acho interessante para mim, que te fez em tão pouca idade ter conquistado tanta coisa? Ou você, tipo, era uma criança comum que tava lá feliz, vivendo a vida e sonhando em ter uma namoradinha um dia? Isso na adolescência, né? Na infância, você fala? Infância, tipo, 8 aos 12 anos, mais ou menos. Antes da gente se conhecer. Pra ser bem sincero, nessa época de pré-adolescente, adolescente, eu era até gadinho. Eu não ficava correndo atrás, tipo, não pautava meu dia em pegar mulher. Mas sempre que aparecia a oportunidade, eu ia lá e ficava com a guria. Igual na escola lá, a primeira menina que eu fiquei. E foi aquela coisa assim, não é que eu fui lá, tive que conversar, blá blá blá. Eu lembro que foi, acho que o segundo dia de aula, eu tava subindo uma escada e ela tava descendo. Aí ela olhou pra mim, eu olhei pra ela, e na minha mente eu pensei, ah, bonitinha. Normal. Não, ela era bem bonita. Eu que Você. não achei. Lembra aquele dia que eu te mandei a foto da última menina que eu fiquei? Então. Acho que sei o que eu ia falar depois disso. Já era. Ah, tá, lembrei, não, tô viajando, que eu tava pensando na história e comecei a falar outra coisa e embolei. Mas essa menina que eu te mandei a foto, ela era mais bonita que ela. Ela era muito mais bonita que ela. E eu lembro que eu tava subindo, ela tava descendo, a gente se olhou assim, eu pensei, não, legal, menina bonita. De que sala será que ela era? Ela era de uma série abaixo da minha. Eu tinha 12, 13, ela tinha 12, por aí. Aí, no outro dia, um amigo meu, que já era amigo dela, do ano passado, falou, ah, aquela menina ali é minha amiga, ela quer ficar com você. Eu falei, ah, então beleza. Aí foi, no nesse mesmo dia que ele me contou, lá no intervalo, eu conversei. Eu nem conversei, eu cheguei. Eu não lembro direito, cara. Eu acho que eu comecei a conversar com ela, tipo, introduzindo um ao outro. Falei, ah, meu nome é isso, blá blá blá blá blá. Aí eu lembro que no final, nos últimos 10 minutos do recreio, a gente começou a se beijar. A gente ficou, tipo, 2 meses fazendo isso todo intervalo. Aí foi assim meu primeiro namoro. Mas como era criança, não durou nada. A gente nem sabia o que tava fazendo direito. Às vezes quando você manda alguma coisa de quando você era criança, não dá pra imaginar, cara. Porque eu vi uma foto de você hoje com um puta cabelo parecendo do Varg, forte pra caralho. E aí você manda tipo uma foto do Twitter e você dançando free step nessa época, sabe? Nossa, nem lembro disso. Nossa, era ridículo. Qual foi? Não, antes disso, eu não sei qual fase que era pior, se era antes ou durante isso, essa fase. Eu tinha no free step, eu tinha 13 anos. 13? Acho que eu tinha 13 anos. Cara, eu usava aqueles cabelos de eminho, cara. Puta que pariu. Sabe aquela franjinha de lado, assim, lisinha, cara? Nossa, que coisa ridícula. pegava a mulher. Tava, funcionava, ao menos nessa época. Enquanto você era gado... Nessa época, sabe que eu dançava essa porra, mas não pegava mulher, cara? Tipo, não, porque eu não fazia com esse intuito, eu fazia porque eu achava muito legal. Eu olhava e pensava, velho, isso aqui é a coisa mais legal do mundo de se fazer. Eu ia na escola, principalmente, cara. Você tá lá na sétima, oitava série, aí você sabe fazer aquele negócio que é diferente, que ninguém sabe dançar aquela porra. Aí as menininhas ficam assim, oh, que cara, que foda, etc. Mas aí, por incrível que pareça, nessa época que eu dancei free step, que foi 8 meses, quando eu tinha uns 13 anos, eu não peguei ninguém, cara, nenhuma pessoa. Quando você fez pela causa? Você não foi alguém que se aproveitou do free step pra pegar a mulher? Você realmente acreditava? Mas eu não tinha essa mentalidade que eu tenho hoje, eu não tinha. Sendo bem sincero, eu não tinha essa mentalidade. Eu não sei por que, cara, que eu não ficava com as meninas. Tipo, porque nas festinhas, assim, de criança, você ia lá, dançava, as meninas ficavam tudo, né, tudo impressionada, mas eu acabava que no final nunca ficava com nenhuma. Não sei por quê, mas eu não tinha essa mentalidade já com 13 anos. Essa começou mentalidade eu fui... Depois que a gente já se falava, que eu lembro que no começo eu frequentava a Xan na época, e aí eu ficava mandando texto pra você e falando mal de mulher, e você ficava puto, você ficava, não, o que é isso? Não fala esse tipo de coisa. E aí com o tempo você... Ah, porque eu era, eu meio que... defendia todo tipo de mulher, pensava que todo tipo de mulher era valia a pena, etc, que não, toda mulher não era puta, essas coisas. Mas depois que você vai convivendo com mulheres adolescentes, 15 anos pra cima, você vai vendo a merda que é, cara. Aí nessa época, que foi quando a gente se conheceu, quando eu entrei na adolescência ali, você também, eu comecei a ver a bosta que era. Aí eu me aderi ao seu pensamento. Você frequenta Xan até hoje como... Raramente. Raramente, assim, eu entro... Como é que eu te explico? Eu entro todo dia no Xan, mas eu não fico lendo nada. Eu vejo se tem alguma coisa engraçada. Se não tiver nas 3 primeiras páginas, eu saio. Eu não sou aquela pessoa igual antigamente, que eu ficava lá lendo tudo, procurando alguma coisa interessante. Hoje em dia eu vou lá, procuro aquelas threads de vídeo, fico vendo os vídeos, rindo, e quando acaba eu saio. Não fico frequentando, lendo, procurando coisa lá, mais não. Sei já muitos anos da minha vida em Xan, cara. Tipo, dando F5, lendo cada tópico, eu fiquei viciado naquilo durante... Aquela época era muito boa. O Xan só saía pérola, era boa mesmo. Mas hoje em dia perdeu a graça. Eu tenho um negócio salvo, que é o cara comentando o ano de 2013, que é a época que a gente tava se conhecendo. Vou ler aqui o tópico, tá bom? Só pra você ter ideia de como era isso. Você, ouvinte que não tá entendendo o que a gente tá falando... O Xan, ele é um fórum, imagina um fórum tipo fórum wall, alguma coisa assim. Só que o que sempre fode fórum é que você tem pessoas que são conhecidas, você tem os caras que são famosos lá. Então tem um cara que ele mostrou que ele conhece de um assunto, quando ele vai falar sobre aquilo, todo mundo paga um pau. Não, esse cara aí, ó, vamos ouvir ele. O Xan, ele é um fórum completamente anônimo. Então todo mundo lá é anônimo, não tem nada que te identifique, você não sabe se tá falando com uma pessoa, com 100, tipo, é completamente anônimo. E aí o que acontece no Xan é que não tem... gente se achando foda, falando, não, olha a minha viagem que eu fiz aqui pra Europa, olha minhas fotos aqui, a mulher que eu tô pegando. Não existe, porque todo mundo é anônimo, então ninguém tem um eco pra alimentar. E é proibido quebrar o anonimato. Exatamente, você é banido, você faz isso. E lá só tem maluco, cara. Só tem maluco. É o lugar onde... Não é maluco, tipo, os malucos que ficam forçando coisa, forçando, ah, eu sou radical. É maluco socialmente inapto, cara, que ele não consegue usar a rede social por qualquer que seja a razão, que era o nosso caso na época. Então ele vai pro Xan, tipo, é a salvação dele. Esse tópico aqui, eu tirei um print dele em 2013, eu tenho salvo até hoje. Eu vou ler aqui, e aí você vai ter uma ideia de como funcionava isso aqui. Só pra complementar, é tão de maluco que hoje em dia virou um fórum de traveco, literalmente. Na primeira página, se tiver 10 threads, que são os tópicos, né, que cada pessoa cria, 8 são sobre travesti. Gente elogiando travesti, postando travesti um pro outro, ver, comentar, essas bostas. Mas pode ler a thread aí. Do trap que eles estão fazendo na internet, surgiu lá. O Xan, ele criou muita coisa, criou o pai de família, que era uma zoação com quem vinha de fora. É, isso é bom lembrar. A maioria desses memes, entre aspas, que vocês... A maioria desses memes que vocês encontram hoje no Facebook, WhatsApp, vem do Xan. O tópico do cara é isso aqui, eu vou ler ele agora. O que Lás quer saber disso? Só no ano de 2013 vi essas threads, esses tópicos. Um cara que perguntou se tinha alguma peça tóxica no PC com que ele pudesse se matar, pois o pai achava ele um encosto e ele não queria sair do quarto pra buscar algo pra se matar. Cara que queria contratar alguém para matá-lo pela internet. um cara que queria dica de assunto para falar com o cara que entrega droga na casa dele, pois ele não queria que ele pensasse que a relação entre os dois era apenas de negócios. O cara que queria saber como dizer para uma puta que ela podia ir embora sem ferir os sentimentos nela. Detalhe. Ferir o sentimento da puta. Puta merda, fala. Detalhe que ele contratou a puta por 3 horas e só gozou uma vez. Ele disse: eu pensava que era igual filme pornô, agora estou aqui sem saber. Cara que perguntou como achar uma vendedora que tinha enganado ele, pois tinha comprado um 38 pelo Facebook e levou o calote. Ai, que retardo, cara. Outro que perguntou como chegar na quebrada pra pedir drogas, pois o entregador dele tinha sido morto fazia uma semana. Isso aqui eu uso até hoje, cara. Eu fico mandando em Facebook só os caras ficarem putos. Aquele cara que disse que tinha planejado a vida dele pelos próximos 5 anos, dizendo que ia fazer 2 faculdades ao mesmo tempo e só dormir 3 horas por dia. Esse cara que trabalhava as 3 horas por dia, eu tava no tópico dele, ele levava muito a sério. Ele fez um bagulho tipo: ah, eu vou fazer medicina e engenharia ao mesmo tempo, e eu vou treinar, e vou seguir uma dieta, e vou praticar esporte, e aí pra conseguir isso eu vou dormir 3 horas por dia só, então fiz a conta aqui, vai dar tudo certo. E os caras falavam: velho, não vai dar muita coisa. O cara morreu em uma semana. Não tem vontade, se vocês tivessem vontade como eu tenho, vocês fariam tudo isso. Cara, é um lugar muito bom, cara. Pena que isso acabou. Pena que isso acabou, cara. Era muito bom. Hoje em dia, só retardado. Querendo ver pau de travesti. Eu tenho uma página só disso. Vou ler mais uma aqui. Em 17 de dezembro de 2012, o cara criou um tópico. Alguém sabe se existe algum torrent em boa qualidade do seriado The Wire? Eu não acho em lugar nenhum. Obrigado. Primeira resposta. Seu filho da puta, você tem 3 segundos aí? 3 segundos, filho da puta. Esse é o tempo que demora pra pesquisar qualquer merda no Google, seu vagabundo. Além de pesquisar os arquivos, você pode pesquisar sobre o formato que essa porra foi lançada. Não sei se DVD é uma boa qualidade pra você. Deve ser excelente, já que é burro. Mas essa série... mas essa série foi lançada apenas em DVD. Ou seja, tem milhões de packs em DVD na internet pra baixar. Não tem nenhum Blu-ray, pois nem foi lançado nesse formato. Isso tudo, você demora 3 segundos e poucos parágrafos de leitura pra ler. Vagabundo não sabe fazer uma pesquisa simples? Interrogação. Isso era o nível de como você era bem recebido ali. Chegava: ô, gente, tudo bem, eu sou novo aqui. Será que tem o meu seriado na internet? Essa é a forma como eu te recebi lá. Ô, filho da puta, pesquisa essa merda aí, ô retardado. Falando nisso, você lembra que quando, um pouco tempo depois que a gente se conheceu, você tinha me apresentado o Chan? A gente pelo Facebook só conversava com o React, praticamente. Aqueles React que a gente salvava do Chan, ficava mandando um pro outro igual autista. By the way. Aí mandava alguma coisa engraçada, mandava um React de alguma coisa rindo. Muito idiota. Primeira pessoa no Facebook, provavelmente, a usar 10/10, cara. Verdade, isso é verdade. 10/10. Os pioneiros da internet, nem imaginamos isso, hein? Pois é. O negócio do travesti, ele começou porque, como o Chandler era um bagulho só pra homem, as regras lá eram: você não podia se identificar, você não podia ser menor de idade, mas todo mundo era, só fingia que não era. O bagulho de menor de idade é pra, tipo, os caras não virem falar de coisa, falar de droga, por exemplo, eles baniam. E você não podia ser mulher. Então, ficavam os caras lá postando sobre mulher: ah, olha essa menina aqui, que linda, tal, sendo escravoceta. E aí, quando isso acontecia, os caras, pra coibir, começavam a postar travesti, falando: ó, esse aqui é mais lindo ainda, e postava um cara com um pau de 30 centímetros. E aí isso era pra afastar os caras, só que quem chegava não entendia, achava que tava falando a sério. E aí começaram a fazer tópico de trap e o bagulho acabou por isso. Mas o pessoal que começou a levar a sério lá, hoje em dia é o que domina o chão. O pessoal que realmente leva a sério travesti. Controlaram o negócio, mas você parte de um chão entre 2012 e 2015 ali, você nunca mais vai ter essa experiência em outro lugar. Ele era maravilhoso. Hoje em dia tá morto. Não dá pra frequentar. Não é um lugar que você entra pra ler, pra entender, pra gostar mesmo. Hoje em dia, no máximo, você vai entrar ali pra rir e sair fora, porque não tem nada de útil ali mais. Um negócio que, como as pessoas eram anônimas, ninguém se conhecia, tipo, num tópico você tava xingando o cara porque ele é burro e deu nota 2 pro seu filme favorito num tópico sobre filmes. E no outro você tava falando: não, você é muito foda, você é meu amigo eterno aqui, anônimo. Ah, não, é irmão. E você não sabia quem era. quando aparecia alguém precisando de uma coisa, tipo, o cara realmente precisava, todo mundo se juntava de uma forma, velho. Tipo, o cara, sei lá, ele foi no cabeleireiro, o cabelo cortou o cabelo dele torto. Aí os caras criavam um tópico com os putos especialistas em como cortar cabelo em casa pra corrigir a cagada. Como corrigir a merda, realmente era assim mesmo. Aquilo ali é tipo, o clube masculinista real era aquilo ali, cara. Que saudade que eu tenho daquilo. Pois é, era bom mesmo. Então, voltando aqui, você na sua infância, tudo bem, mulheres são maravilhosas, eu quero uma namoradinha no futuro, vamos andar de mãos dadas. É, Aí, eu pensava isso mesmo. adolescência, quando começou a adolescência, a gente já se conheceu, começamos a falar de mulher, aí você começou a ver que não era bem assim, que tinha umas coisas ruins também, e conheceu, até hoje, eu te conheço desde essa época, eu acho que essa é a única mulher que você realmente gostou e teve sentimentos por ela. O que fez ela, chama ela aqui de, deixa eu dar um nome, chama de Ana, por exemplo. O que fez você, depois de conhecer a Ana, ter esse tipo de coisa, o que fez ela ser diferente de todas as outras, antes e depois? E depois a gente vai falar das que são histórias bem legais. Cara, esse é um assunto difícil, porque quando eu paro para pensar o que que me fez gostar dela, essas coisas, eu não sei explicar direito. Porque na época eu não entendi, até hoje em dia eu não. Claro, na época ela era aquela pessoa que você via que ela tinha uma personalidade diferente. Não era aquele tipo de menina que, vou para a escola, quero fazer amigos, quero ter namorados, etc. Ela, naquela época, era uma pessoa igual era, bem reclusa, não saía de casa, ia para a escola e para casa, era essa rotina de nós dois. E eu nunca tinha conhecido alguém que era assim. Para mim, aquilo dali era novidade, eu nunca tinha conhecido. Ela foi a primeira pessoa que eu conheci, que era uma menina muito bonita, nota 9, que era desse jeito, porque normalmente as notas 9 que eu conhecia era a menina que ia para festinha, todo final de semana ficava lá. Perguntando onde é que ia ter festa, vamos pra festa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Essa guria não, ela ficava em casa jogando alguma coisa, na época era Skyrim que eu jogava também. E ela não saía, não fazia nada que essas outras gurias faziam. Aí eu pensava, essa menina é diferente, essa menina tem alguma coisa a mais e eu não tô entendendo o que é. Aí a gente começou a conversar, a gente foi se gostando. Foi mais ou menos assim. Nunca chegou a ter um pedido de namoro, alguma coisa assim. A gente só foi conversando e depois, por causa de algumas coisas, a gente parou de se falar. E só uma coisa também, isso que você falou agora, hoje em dia você acha milhares de menina no Facebook fingindo que, ah, eu sou recluso, eu sou sozinha, por causa do Netflix. Mas isso era em 2015, cara. É, hoje. Isso não existia. Você achou uma menina bonita pra caralho, que morava em outro estado, isso era a parte ruim, mas gostava de black metal, de videogame igual você gostava, e ficava o dia inteiro em casa conversando com você e fazendo planos e tal, né? Pois é, então, sabe aquela pessoa que você consegue falar sobre tristeza a fundo? Não é aquela pessoa que fica, ai, tem que gostar da vida, tem que fazer isso, que não sei o quê, bola pra frente, cabeça erguida. Era uma pessoa que você conversava sobre tristeza e ela também se identificava. Então, isso pra mim era muito bom, porque era uma época que eu tava muito mal e eu não conhecia, não tinha ninguém para falar desses assuntos. E ela era a pessoa que eu conseguia falar das 7 da manhã até a hora de dormir sobre essas coisas que ela gostava de falar sobre isso também. E ela era desse jeito que eu era também. Então, acho que foi isso que consolidou a amizade, a relação, coisas. A gente deixou de fazer aquela parte lá de falar sobre o chão e ficar fazendo piada e zoando. E a gente começou, tipo, durante uns 2 anos, a gente só falava todo dia de qual ia ser o nosso método de suicídio. Era só isso. Ficava mandando site na internet. Oh, achei esse aqui tem um jeito diferente de fazer. Aí ficava vendo como ia testar. Não, esse aqui tem um que dizem que é mais rápido. A gente dedicou a vida a fazer isso durante 2 anos. E ter sua relação com ela realmente ajudou muito a superar isso no fim. Foi muito foda. Foi. Isso aí, isso era verdade, cara. Era todo dia. Ah, esse método de suicídio, não sei o quê. Ah, você viu quem se matou? Que inveja, não sei o quê. A gente tava vendo um vídeo de cara que tinha prometido se matar no Facebook, no YouTube, e via se ele realmente morreu e falava, ó, o método que ele usou ganha mais um ponto aqui. Tinha tipo uma tabela de como a gente ia se matar no futuro. Caralho, como a gente não morreu, pô? Puta sorte. Né, cara? Muita sorte. É Deus na vida dos outros. Aí, nessa época aqui, já começa uma diferença entre pessoas comuns e você, porque o cara comum que tá nesse ponto, ele vai relaxar, vai falar, puta, não vou conseguir ninguém, vai virar um puta gordaça, não vai pegar ninguém. Você sempre foi muito bonito. Você vai negar isso, mas sempre foi muito bonito. Nessa época começou uma coisa que depois que você se afastou dessa menina e não falou com ela por um tempo, você começou a ter pessoas, mulheres muito bonitas, a gente vai falar de uma agora já, que elas chegavam pra você e falavam do nada. Ah, a gente tá falando aqui há 1 mês e meio, gostei de você, gostei das suas fotos. Se você quiser vir aqui na minha casa, é só pagar passagem, você pode ficar 1 mês aqui na minha casa morando comigo pra gente se conhecer, entre aspas, e pra mim tá tudo bem. Você começou a ter convites assim, e dessa menina que você tá pensando agora, especialmente. O que fez você, que acabou de sair de um quase relacionamento, alguém que estava conhecendo mais profundamente, ter tanta facilidade assim de encontrar novas mulheres, e não era, ouvinte, não é um, eu conheci ela, não era uma gordona do Badu, não. Era uma menina, tipo, cada foto dela no Instagram tem pelo menos 1000 likes, sabe? É muito bonita. Ruiva, magra, muito bonita. O que fazia você negar esse tipo de coisa e falar, não, vou ficar aqui na minha mesmo? Cara, eu acho que é crise existencial, pra ser bem sincero. É aquela coisa de se imagina fazendo uma coisa que você odeia. É praticamente a mesma sensação. Vamos supor que você tem que trabalhar às 6 da manhã. Você acorda 4h30 para pegar ônibus, aí você fica, puta que merda, vou ter que fazer isso. Queria só estar em casa, deitado na minha cama, sem fazer nada, olhando pro teto. Aí quando eu recebia esse tipo de coisa, não foi só ela, ela foi uma das pela internet, que eu consegui... que deu para você acompanhar, porque era por chat, por foto, isso aí você conseguia ver. Mas na vida real, até durante, quando eu tava conversando com a... Como é que é o nome que você deu? Eu esqueci. Foi Ana. Ah, é. Até quando eu tava conversando com a Ana, eu tinha possibilidade de ficar com muitas meninas bonitas, inclusive aquela que virou feminista e parece que é drogada lá, aquela que tem uma foto no Instagram lá, quase pelada, lembra? Lembra, a gente vai falar dela ainda, daqui a pouquinho. Então, pois é, até ela queria ficar comigo na época, mas como eu tava conversando com a Ana, eu nem ligava pra isso, eu nem lembrava da existência dessa menina na minha vida. Então, e quando eu pensava, vamos pra o caso da outra aí que você falou agora, da ruiva do Instagram. Quando ela me fazia esse tipo de convite, cara, na hora eu até pensava, será? Acho que eu vou. Mas aí eu começava a me imaginar na situação, eu indo pra lá, eu ficando na casa dela, e começava a me dar uma vontade de morrer, cara. Nossa, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Pra que eu tô fazendo isso? Qual que é o intuito disso? Não tem motivo nenhum pra eu estar fazendo isso, só porque a menina é bonita, sei lá, só porque meus amigos vão achar legal que eu peguei uma ruiva gostosa. Eu acabei que eu desistia. Ou seja, era crise existencial mesmo, que até hoje é crise existencial que me impede de ter esse tipo de relacionamento casual com as pessoas. Acho que isso é a parte mais difícil para entender para pessoas que não te conhecem. Inclusive, por isso foi o tema que a gente mais tratou. Porque o cara que ele tá tendo problema na vida dele, ele tende a achar que mulher vai resolver isso. Que não, se eu achar uma mulher bonita aqui, como eu sempre sonhei, vai resolver. Ou ele acha isso, ou ele tem, do outro lado, ele acha que ele estando bem, ele vai resolver todos os problemas. Não, se eu fosse mais bonito, se eu fosse mais forte, se eu fosse pra academia aqui, fosse mais inteligente, eu teria tudo resolvido. E você é um exemplo dos dois. Você é um exemplo de alguém que tinha mulher à disposição e negou todas, e que tem geneticamente coisas bonito pra caralho, é forte pra caralho, e ainda assim, não ligou, tipo, ah, foda-se, não é algo que eu vou levar em consideração, sabe? Continua evoluindo isso, mas não tomou como o motivo da sua vida pegar mulher por isso. Então, pra quem tá ouvindo, deve estar pensando, caralho, o cara tinha uma modelo de Instagram chamando ele pra ir conhecer ela e preferiu não ir. É por isso que eu fiz esse tipo de pergunta, pra pro cara entender a razão de ter acontecido. É, pois é, porque as pessoas, elas costumam pautar a vida delas em torno de mulher, cara. Eles acham que pegar a mulher, beijar a boca, lamber o dente de uma mulher é o ápice da vida. Não é, cara. Tem coisa muito melhor pra fazer do que lamber dente de mulher. Claro, você tem um relacionamento concreto ali com uma pessoa, uma mulher que você pode construir uma família, que você sabe que no futuro ela não vai te trair, ela vai cuidar bem dos seus filhos, não vai ser aquela mãe vagabunda, aí vale a pena. Mas, e outra coisa, é bom lembrar aqui que se você atualmente está num relacionamento com uma mulher decente, não é para terminar, cara, não é para ficar solteiro e viver, foda-se, mulher. Se você já está num relacionamento, continua, cara, que tem potencial. Mas se você não tá e você é aquela pessoa que fica correndo atrás de mulher, ah, preciso de um namorado, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, não faz, cara. Fica na sua aí, que se tiver que aparecer, vai aparecer. Você tá lá uma hora por dia no Tinder achando que vai encontrar a pessoa prometida, não faça isso. Ah, pelo amor de Deus, cara. Vive sua vida aí, tem coisa muito legal pra fazer do que lamber dente de mulher. E aí, essa menina que você falou, que é ruiva, na época, o que vocês tinham mais em comum é gosto musical e político. Você é NS, Nacional Socialista. A gente não pode falar o termo verdadeiro aqui, porque senão, se alguém der flag, o vídeo cai, mas... Senão, Nacional Socialista... Mark Zuckerberg... Ah, não, o YouTube não é do Mark, não, deixa quieto. Deve ter algum narigudo lá que... deve ter, com certeza. Mas ele não entende o que é isso, abre uma aba no Google ali, Nacional Socialista, e vai saber o que é. Você tem essa ideia. E essa menina ruiva, ela se interessou por você por isso. Ela falava, não, também penso assim, puta, é verdade. Ficavam lá ouvindo black metal o dia inteiro e tinha esse interesse. E aí passou um tempo, ela entrou na faculdade e mudou completamente. Virou uma menina que filtro do Haddad no Facebook, uhum. E falando em minorias, em defender gays e tal. Virou feminista. E isso aconteceu mais vezes com você já ou foi só essa daí? E se aconteceu mais vezes, você conheceu mais exemplos? É uma das razões para você meio que ter desistido de focar em mulheres na sua vida? Saber que isso pode acontecer no futuro ou não teve tanto impacto assim? Vamos lá, como é que foi essa história dessa menina primeiro? Na verdade, eu não conheci ela nem por causa de música, nem por causa de política. Mas a gente se identificou com isso depois. Na verdade, eu conheci ela no perfil de um amigo meu. Ele... tinha postado uma arte sobre satanismo no Facebook dele. E ela comentou lá. Negócio de tatuagem. Ah, essa imagem é legal, dá pra fazer uma tatuagem. Aí eu, no comentário de baixo, falando com o meu amigo, comentei a tatuagem que eu ia fazer. Que eu pretendia fazer na época, acabei que eu não fiz. Que era uma imagem tipo de Lúcifer com asas, assim, no braço. Uma imagem até bem bonita até. Se você vê de longe, você não vê que não tem a ver com... Você vê que não tem a ver com satanismo, você acha que é outra coisa. Aí ela foi e começou a replicar meu comentário. Falando, ah, que tatuagem legal, que não sei o quê. Aí ela me adicionou no Facebook. Aí eu fui e aceitei. Tava meio foda-se na época, eu aceitei. Aí a gente começou a conversar no chat. Ela começava a perguntar de mim, eu começava a falar das minhas ideias políticas, sobre racialismo, que a gente vai falar depois. E ela concordava, ela... falava que nunca tinha sentido interesse em pessoas de outra raça, que ela nunca tinha ficado com outras pessoas assim, que... Aí eu comecei a perguntar de gosto musical, ela falava que gostava de metal, mas ela, se eu não me engano, ela não conhecia muito black metal, né? Ela ouvia mais Funeral Doom, que é perto do black metal, mas black metal mesmo ela não ouvia. Eu apresentei pra ela o DSBM e a gente ficou muito amigo. Aí... Nesse tempo, alguns meses depois, ela começou a me pedir namoro pelo Facebook. Eu falei, puta, que merda, não vai rolar isso aí. Aí eu dei esse primeiro fora nela. Ela mesma falava meio zoando assim. Ela falava, ah, você tinha me dado fora, kkkk, não sei o quê. Aí ela voltou a namorar um ex... Eu acho que isso, foi mal, acho que isso conta muito... Porque eu tenho certeza que essa menina nunca tomou um fora na vida dela. Nunca. Não, com certeza. Ser... Ela é muito bonita. Acho que deve ter marcado ela, porque tipo, ela abria um Instagram dela e via lá 1000 caras comentando, linda, gata, você é perfeita. E aí, na outra aba, tava você falando, não vai rolar. Entendeu? Não vai rolar. Hoje não, cabeça... deixa pra próxima. Mas continua, espera, continua. Ela voltou a namorar? Ela voltou a namorar um cara que ela já tinha namorado antes. Acho que um ano antes de me conhecer. Ela tinha namorado esse cara um ano antes de me conhecer. Aí ela começou a namorar com esse cara de novo. Aí ela tentava me fazer ciúmes. Assim, eu não sentia ciúmes, mas ela achava que eu sentia. Ela começava, no meio de alguns assuntos, assim, ela começava a mandar, ai, que esse cara, ele sempre foi muito bom pra mim. Ele era um ótimo namorado. Nas minhas crises de depressão, ele sempre me ajudou, etc. Ah, tá, vontade de mandar. E eu com isso, cara, vai viver sua vida, me deixa em paz. Aí beleza, passou alguns... Eu acho que ela namorou com esse cara mais um ano. Ficou muito tempo até. Pra você ver, ela namorou com esse cara mais um ano e fez o que fez, né? Vou contar agora. Aí ela terminou com esse cara. Aí ela sempre ficava falando, né, que o namorado dela era muito bom, que não sei o quê. Aí quando ela terminou, no mesmo dia eu tinha visto, por coincidência, que ela não tava em relacionamento sério mais e que tinha apagado todas as fotos com ele do Facebook. Aí eu falei, ué, você terminou o relacionamento? Ela, ah, terminei por causa disso, não sei o quê, tava cansada desse relacionamento, blá, blá, blá. No outro dia, cara, ela me mandou uma foto que ela tava na rua com os amigos dela, falando, ah, tô aqui de boa, curtindo não sei o quê, ouvindo som na rua com os amigos. Oh, beleza. Aí ela falou assim, quando eu chegar em casa, eu te mando mensagem. Eu falei, tá. Quando ela chegou em casa, a primeira coisa que ela mandou foi uma foto pelada. Eu fiquei, cara, o que tá acontecendo? Aí eu falei assim, é você mesmo? Aí eu vi que era, por causa que ela tem uma tatuagem debaixo do peito, que ela já tinha me mostrado antes. Ela tem uma tatuagem. Eu vi que tinha a mesma escrita debaixo do peito. Eu falei, caralho, essa menina mesmo. Essa menina tá muito doida, cara, mandando nude pra um cara que ela nem conhece de verdade. Aí ela começou, mandou esse dia. Cara, que ela nem conhece, não. Não tá mandando pra um gordão aleatório, não, mas no ela Instagram, não... comentou linda. Eu poderia estar fingindo. Tá mandando fingindo. Pro cara que ela quer pegar faz tempo. Não, eu poderia estar fingindo tudo que eu era. Ela não sabia se era verdade. Aí verdade. Ela mandou essa foto. Aí eu fiquei meio sem reação, né? Porque do nada a menina mandou isso. Eu fiquei até sem graça, não sabia o que eu falava. Que... É mais que um dia antes ela tava namorando e falando que tava feliz, é, pra caralho. Tipo isso. Aí ela... Eu não sabia se eu falava. Gostosa, né, pra agradar a menina, pra ela ficar de boa, ou se eu ficava quieto, aí ela fala, ai, te mandei uma foto, não sei o que, você não fala nada, que não sei o que, ia ser uma encheção de saco maior ainda. Aí eu falei qualquer coisa lá pra agradar ela, cara. Aí nessa semana, ela começou a mandar um monte de nude, cara, todo dia ela mandava duas, três fotos de nude. Eu ficava, tá, inventava qualquer coisa só pra ela não ficar enchendo o saco, ela achar que eu tava no paraíso. Aí, o que aconteceu? Um mês depois disso, foi um mês? Algum tempo, não foi menos de um mês. Ela me chamou no Facebook e falou assim, vem aqui pra minha casa, ela mora sozinha. Ela falou, vem aqui pra minha casa, que vem passar uma... Era véspera de feriado, eu não lembro do que. Eu lembro que ia emendar quinta, sexta, sábado, domingo, blá, blá, blá. Ela falou, vem passar esse feriado aqui em casa, que não sei o que. Aí eu falei, tá, vou ver aqui como é que dá pra ir, essas coisas. Aí eu nem olhei nada, cara. Eu esperei passar ela parar de falar comigo nesse dia, porque a conversa não acabou aí, óbvio. A gente tava conversando sobre isso, aí no outro dia eu excluí ela do Facebook. Porque... Aí... Ah, cara, sei lá, essa menina ficou muito doida, cara. Tava viajando já. E eu já tinha... Esse aí foi o segundo fora que eu dei nela, no caso. Aí eu fui excluir ela do Facebook. E depois ela ficou louca de vez. Sim, de virar aí eu excluí ela. Eu acho que ela ficou com muita raiva, cara. Que ela não veio falar comigo depois. Ela não veio perguntar por que eu excluí, etc. E nessa época ela já tava bem chata, cara. Isso eu já conheci ela uns 2 anos, tá? Pra quem tá achando que foi uma coisa de 2 meses. Não, eu já conheci ela aí há uns 2 anos. 2 anos e meio. Eu excluí ela do nada. Ela não falou nada. Ela já, antes de eu excluir, ela já tava com aqueles papos chatos de veganismo lá. E salvar os animais, não sei o quê. Já tava achando muito chato conversar com ela. E quando eu excluí, ela não falou nada. Passou 2 meses, eu fui lá stalkear pra ver o que ela tava arrumando. Ela tinha completamente virado uma completa feminista. E ela não era assim. Quando a gente conversava, eu falava sobre NS com ela, ela apoiava, ela ouvia algumas, gostava de algumas músicas de NSBM, que é National Socialist Black Metal, que é música black metal voltado pra apologia ao NS. Ela ouvia, gostava das letras, falava que era muito bom. Ouvia Hack comigo, que é Rock Against Communism, e gostava de tudo isso, cara. Gostava de tudo que era relacionado a anticomunismo, sabe? Anti-esquerdismo. Ela se dizia uma pessoa de direita, conservadora, não sei o quê. E foi só excluir a menina um mês depois, cara. E quando eu conheci ela, ela tava no primeiro período da faculdade de física, né? Nem de humanas, cara. É de física, pra você ver como é que o negócio tá alastrado completamente. Primeiro semestre de física. E quando ela já tava ali no quinto, quando a gente parou de se falar, ela tinha virado outra pessoa já, cara. E não é aquela coisa, ela virou outra pessoa porque ela era adolescente quando se conheceu. Não, cara, ela tinha 19, 18 anos, eu também. Ela mudou muito dos 18 pro 20, cara. É uma transformação que não dá nem pra acreditar. Hoje é mais absurdo ainda. Primeiro que ela era muito bonita, né? Tipo, uma nota, na escala de 0 a 10, ela era um 9.8, sabe? Uhum. Pelo menos. E ela piorou muito. Não sei o que aconteceu. Ela ficou gorda. Cara. E virou aquelas meninas que fica lá postando foto, tipo, ah, Aqui na minha faculdade tem muita gente pregando ódio e colocando um cartaz antifascista, sendo que há 2 anos atrás ela estava ouvindo uma banda que todas as músicas eram sobre Hitler, sabe? Sendo que há É, 2 anos atrás ela tinha um exatamente. texto pró-fascismo no Mulher é Facebook muito dela e agora ela influenciável, virou. cara. Mulher não dá. Mulher é muito influenciável. Se você não controlar, tipo, o muçulmano falando, se você não controlar, Se você não der 13 chibatadas toda tarde, é, cara. Se forçar a usar um você não tá hijab. ali sempre pressionando para incentivando ela a seguir o caminho que você acha que é certo, que não seja o esquerdismo, ela vai virar esquerdista, cara, principalmente na faculdade. Se você vai ter uma filha aí, saiba que na faculdade ela vai virar esquerdista. Você pode criar sua filha dentro do evangelismo, ela vai usar cabelão e saia a vida toda. Chegou na faculdade, ela vai começar a usar decote, sair com os caras da faculdade, começar a dar para todos os caras da faculdade, vai Acho cair em que fornicação na faculdade, etc. Isso não tem jeito, cara. A faculdade. mulher depende muito da aprovação Isso social, que eu cara, queria, porque isso que eu ia falar. você consegue ver homens que eles não fazem parte de um grupo, mas estão ok com isso. A gente falando do Chan, eram os caras assim, que o cara saía de casa, não falava com ninguém, mas ele voltava para casa e contava isso na internet. Ele, tipo, a vida dele era, sei lá, anime e os amigos virtuais que ele tinha, que era todo anônimo, e tava ok, ele entendia isso. Nosso caso, por exemplo, meu caso na faculdade, completamente odiado por todo mundo. O caso do Juan aqui, ele tem, como eu falei, ele tem os meios para ser um puta descolado que pega todo mundo, mas escolheu não, porque ele entende que é melhor agir assim. E eu nunca conheci uma mulher que pensasse assim, sabe? Que falasse, não, eu poderia fazer esse tipo de coisa, mas eu não vou fazer porque eu acho melhor agir aqui como eu ajo. A maioria, ela, assim que ela percebe que o círculo social que ela fazia parte está rejeitando ela vai mudar qualquer ideia que ela tinha para aderir àquele ciclo social. Então ela entra na faculdade e ela acredita em Deus, por exemplo. A primeira vez que ela vê na faculdade alguém fazendo piadinha com isso e falando que o futuro é ser ateu e qualquer coisa do tipo, ela vai negar o que ela fala. Não, também concordo 100%. Ela diz que ela não é feminista. Assim que ela vê algum professor falando que não, se você não é feminista, você é uma pessoa do passado e estão batendo palma, ela vai dizer que é feminista. Ela não consegue rejeitar o círculo social e falar, eu vou manter os meus valores, meus princípios e não fazer parte disso. Elas são muito mais influenciadas do que homens em geral são. É, porque o homem, ele tá acostumado a vida toda a ser humilhado, ser rejeitado por mulher, essas coisas. Mulher não, ela tá acostumada a vida toda a ser elogiada, a ser inclusa nos grupos, etc. Homem, se você rejeita ele na faculdade por causa das ideias dele, ele tá ok com isso. Ligar o foda-se, a não ser que seja cis. Até os círculos sociais de homem. Futebol, por exemplo. Se você tem amigos que gostam de futebol, vocês gostam daquilo, vocês têm o mesmo interesse, mas você chega e fala, ah, eu torço pro São Paulo, o cara vai te chamar de viado. Você fala, eu torço pro Corinthians, vai te chamar de ladrão. Ainda que a gente tenha o mesmo interesse, a gente meio que faz esse tipo de provas e críticas um ao outro, porque é natural. A gente foi criado dessa forma e até ajuda a se desenvolver. E a mulher, ela não tem crítica. Ela é sempre, tudo é maravilhoso. Ah, eu gosto de futebol, eu torço pro Vasco. Ah, o Vasco é um grande time, nossa, muito legal o Vasco. Ninguém vai falar para ela que o que ela gosta é ruim, ninguém vai criticar o que ela faz. Então ela cresce nesse ambiente onde tudo que ela faz sempre é aprovado e ela sempre tá todo mundo passando a mão na cabeça e falando como ela é maravilhosa. A primeira vez que alguém apontar pra ela e falar, ó, isso aí que você tá defendendo, isso aí não é legal não. Ela vai falar, não, então eu vou defender o legal porque eu quero que continue passando a mão na cabeça. E aí se fode completamente. Vira o que a gente tem agora que se achar alguém que vale a pena. Você tem que ter muita sorte. É, homem, a maioria consegue lidar com isso, sem se abdicar dos seus ideais para. Mas isso se a pessoa realmente tem um ideal. Porque se ela não tiver, ela vai virar daquela parcela de homem que vai para a faculdade, começa a andar de saia e batom. Já que esse feminista, né? É, feminista, famoso feminista. Tem muito disso, cara. É realmente isso. O cara, ainda que ele entre tendo uma ideia diferente, ele já muda É completamente aquela coisa, o cara porque entra na faculdade sem ideia nenhuma, sem nenhuma moral, sem nenhuma ideologia na mente dele, que ele segue há algum tempo, que ele acha certo de verdade, ele acaba virando esquerdista porque é o que a faculdade ensina. Se a faculdade ensinasse a ser fascista, ele ia ser fascista na faculdade. Isso aí é só o que a faculdade ensina mesmo, para quem já não tinha ideologia, essa pessoa pegar a primeira que vê, porque vai ter 40 pessoas da sala dele, 40 pessoas da sala do lado e os 15 professores dele falando a mesma coisa sobre o que é legal, o que é certo, o que é bonito. E ele vai acreditar que ser humano é influenciável, não só as mulheres, os homens também. Então ele vai acabar sendo mais influenciado ainda por não ter nenhuma ideologia na cabeça. E vira aquela galera que critica a avó, a tia, porque fala, nossa, ela acredita em tudo que é postado no Facebook, ela é muito influenciada pela mídia, e o cara acredita em tudo que o professor dele fala e não contesta nada, É, e isso acha que é aí. tudo a verdade absoluta. As tias de antigamente são os estudantes universitários de hoje. E aí, encerrando essa parte de mulher agora, isso é só para dar uma introdução, encerrando essa parte, o que você acha que mudou na sua vida, considerando que desde essa primeira namorada que você. Namorada não, essa primeira menina que você conheceu, que você teve um interesse nela, depois você não teve nenhuma, você nunca se dedicou a conseguir uma mulher, e as poucas que você. Poucas não, as que chegaram até você, você também rejeitou. O que você acha que aconteceu? Você acha que a vida que você tem hoje, poder, por exemplo, que eu citei um episódio atrás brincando, mas que você tinha um PC de 20 mil reais, uma coisa que é inimaginável para todo mundo, mas na sua idade. Ter conquistado essas coisas, ter um sucesso financeiro que um cara de 40 anos não tem e você tem com 22. Você acha que isso aconteceu por não focar em mulher ou é uma questão exterior? Cara, também por não focar em mulher. O que acontece? Você namora, você com certeza não vai conseguir gastar dinheiro nas coisas que você quer. Vai chegar a certas datas, você vai ter que dar presente. Vai ter que estar sempre agradando sua namorada pra ela não ficar te enchendo o saco. Aí você acaba que você gasta mais dinheiro com sua namorada do que com você mesmo. No meu caso, como eu não namoro, nem fico saindo, não gasto dinheiro com balada, não gasto gasolina pra ir nos lugares pegar mulher, eu acabo que eu consigo ter muito dinheiro sobrando pra mim. E essa história do computador, cara, eu tenho que contar, senão o pessoal vai achar que eu realmente uso um PC de. Paguei. Você é boyzão. É, cara, isso aí não é bem assim. É o seguinte, meu computador vale 20 mil? Vale. Mas eu paguei 20 mil? Não. Como é que é essa história? O meu amigo de infância. De infância não, conheci ele na sétima série. Converso com ele até hoje. O pai dele tem uma rede de computadores. De servidor, que são os Xeons, né? Aí eu falei com ele, cara, tô querendo um computador foda que eu não vou precisar trocar nos próximos 15 anos. Tô cansado de computador Da minha velho. vida eu não vou trocar. Tô cansado desse computador que você espera 5 dias para abrir o Windows. Aí ele falou, cara, tem um PC aqui que ele custa 20 mil, mas eu te vendo por X preço, que é bem abaixo de 20 mil. Aí eu Foi esse falei. preço, pode falar? Pode, eu paguei. Eu tinha um computador de 1.500 que eu já tinha comprado com ele antes, mas não era bom. Não era tão bom, era tipo um computador entry level, sabe? Não era pica das galáxias, não. Aí eu Tinha um desse. computador que era sei lá, o Death Heaven dos computadores, e você comprou um computador que é o Dark Throne dos É, computadores. basicamente isso. Basicamente isso. Essa analogia foi muito boa, é exatamente isso. Eu tinha um Death Heaven e comprei um Dark Throne. Aí ele falou assim: me dá seu computador e você vai pagar que valia 1.500 meu computador. Você paga 4.500. No final, eu paguei 6 mil nesse computador. Caralho. E ele custa. Ele não custa 20 mil, ele custa. Somando tudo, acho que vai dar uns 17 por aí. É, arredonda, 20 mil. 11 mil reais, cara, com isso? É. Não, no computador, eu paguei 6. Em Você dinheiro. economizou Ah, é. 11 mil. Ah, economizei. É, 11 mil, por aí. Vamos deixar aqui o contato desse seu amigo na descrição, tá bom? Todo mundo Não, pediu um pra ele. a empresa do pai dele, ele não costuma vender assim, não. Ele vendeu só porque era pra mim, né? Que é um amigo do filho dele há muito tempo. Eu já conheço o pai dele há muito tempo. Já fui na casa dele um monte de vezes, conheço o pai dele. Aí, pra mim, ele vende a esses preços de curso, praticamente. E ele ainda deve ter lucrado bem com esse computador aqui, porque. Óbvio que ele vai tirar a parte dele desse valor. Esse computador de 20 mil ele deve comprar por 3, como ele tem uma empresa muito grande, ele tem os contatos dele. Não, obviamente o pai dele não paga 20 mil num computador desse. Mas somando todos os componentes, todos os hardware e periférico, eu devo ter uns 19, 20 mil aí no computador. Mas eu não paguei 20 mil, tá? História que você comprou um PC de 20 mil pra jogar WoW, acabou, não foi isso É, não não. comprei um PC de 20 mil pra jogar LoL. Na época que eu comprei esse computador, eu nem tava jogando LoL. Voltei tem pouco tempo. Tá. E aí, isso de dinheiro é verdade, certeza que é verdade, mas tempo também, porque, por exemplo, você consegue treinar, fazer uma dieta e dedicar É, tempo às coisas que cara, você gosta. isso é foda. Se você tá namorando, cara, é muito difícil você conseguir seguir uma dieta. Porque, velho, mulher você tem que levar pra almoçar, levar pra jantar, você tem que agradar, comprar um chocolate, etc. Você acaba que você não consegue. Primeiro que vai ser bem difícil você pagar. Você sair, levar uma marmita e falar, não, vou comer aqui esse frango daqui a 2 horas. Pode ir almoçar lá que eu vou comer minha dieta aqui. A mulher vai ficar puta, seu namorado vai ficar puta. E fora, cara, que fazer dieta, a minha dieta, pelo menos, saiu um pouco caro. Porque eu tava. Na época que a minha dieta tava no ápice, eu tava tomando um anabolizante, eu tava comendo muito, cara. Eu tava com 75 quilos, tava magro, tenho 1,80, tava com 75 quilos. E eu cheguei a 85, cara. Eu ganhei 10 quilos em 5 semanas. Tomando anabolizante, treinando quase duas. Cara, tinha dia que eu treinava 3 vezes por dia. Quando eu chegava cedo do trabalho, eu malhava de manhã. Quando eu chegava, tipo, às 11 horas, antes do almoço. Aí, de tarde, eu fazia. De tarde, assim, 6 horas, eu ia pra academia de novo, malhava outro grupo muscular. E depois da academia, eu ainda fazia aeróbico. E isso com a dieta, acabou que eu ganhei um corpo muito bom em pouco tempo. E com dieta, namorado é impossível. Com a namorada você não consegue, cara. A pessoa vai falar que você tá trocando ela, não tá dando atenção. Você conheceu outra, tá malhando pra pegar mulher. E fora que dieta, cara, o pessoal fala que é barato. Não é barato, cara. Dieta não é barato. Eu gastava a minha dieta, pelo menos, pra ganho de peso, que eu tava comendo muito, eu gastava mais ou menos R$350 por mês. Comprando frango, carboidrato, as coisas que eu precisava, suplemento, academia, tudo isso conta. O gasto... Tava vendo uns vídeos de caras que competem no YouTube. Você conhece um cara chamado Toguro? Conheço, odeio. Ele é famoso até. Cara, você odeia todo mundo, porra. Odeio o Bambam, odeio o Toguro. Ah, cara, sairia na mão com esses caras tudo aí, se eu tivesse a chance. Deixar aqui vídeo o meu Toguro. Convite oficial pro Toguro e pro Bambam pra gente sair na porrada aqui. Visitar você em Minas, no seu iate, aí vocês se quebram lá. Tá marcado no meu iate aqui em Minas, ali na Lagoa da Pampulha, a gente vai lá e toca um soco. O Toguro, ele tem um vídeo que ele tá com a mãe dele, e aí a mãe dele é quem cuida da dieta dele, né? Ele treina, vai pra academia todo dia, porque ele compete, e a mãe dele cuida da dieta dele, e aí ele fala uma parte assim, e como eu fiz uma dieta agora mais longa, não precisei gastar tanto, e ela saiu bem barato. Ô, mãe, você que cuida das coisas, quanto eu gastei aí por mês, mais ou menos? Aí a mãe dele faz a conta e fala, uns R$4.000 só. Caralho, porra, o cara gasta R$4.000 em comida todo mês. Sabe, as pessoas acham que é uma coisa barata, mas você tem que dedicar muito a isso. No seu caso, não que você não competia, era uma coisa mais pra pessoal. Uma coisa mais mas pra... Mas o cara que vai levar a sério... Ativamente pessoal. Vai levar a sério e tá fudido, ele tem que dedicar muito tempo a isso. Tem que dedicar e você vai gastar dinheiro, cara, não é barato. Se você ficar lá, primeiro, assim, se você fica muito tempo, 2-3 meses já é um tempo longo de dieta, porque, cara, quando você faz dieta, todo tipo de comida vira enjoativo, cara, principalmente esse arroz, frango, carne, fica muito enjoativo, cara, e acaba que quando você vai comendo, você vai sentindo que o tempo não tá passando, que o resultado não tá chegando logo, aí você fica com ânsia de vômito de comer, cara, aí você começa a querer variar, você tem que gastar um pouco mais. Em vez de comer frango, você começa a comer peixe, que é mais caro, essas coisas. Aí você vai gastando dinheiro atrás. O que é melhor da dieta é uma coisa que a gente cria muito. Eu até falei sobre isso já no episódio 5 aqui, sobre masculinidade, que é o episódio mais ouvido do canal. A gente tem essa noção de que a comida, ela é uma coisa que você faz pra se compensar. Então você fala, hoje meu trabalho foi difícil, vou comprar 3 milkshakes, vou comer eles, vou comprar um pote de sorvete, comer inteiro, porque eu vou me recompensar pelo que eu fiz. E a dieta, você meio que ensina o seu corpo, o seu cérebro, de que a comida não é uma coisa que vai te fazer bem, ela tem um propósito. Então você tá comendo aquilo porque você precisa da proteína, dos nutrientes que tem aquilo, e você não tá mandando um sorvete inteiro porque vai te fazer bem, porque vai dar uma sensação boa. Você fala, tô comendo, é ruim, mas eu vou comer ainda assim, porque o ganho que eu vou ter vai ser bom. Você ensinar o seu corpo, seu cérebro a isso, deve ser uma coisa muito foda. E quando você tá ciclando, cara, isso ficou bem pior, viu? Essa sensação de eu preciso comer alguma coisa, tem que me compensar. Porque você malha pra caralho, você come comida muito restrita, aí você começa, porra, final de semana já fiz dieta a semana inteira, acho que eu posso comer sim um chocolatinho. Tinha semana que eu guardava uma barra de alpino pra comer durante a semana. Acaba que você dividindo a barra durante o dia, fica ok, você não vai zoar seus macros ali. Mas é ruim, não compensa não. O melhor é seguir a dieta certinho sem zoar a dieta. Mas esse sentimento... Oi? Tem um vídeo do Toguro, já que você não gosta do Toguro, eu gosto muito do Toguro, se quiser participar aí um dia, só mandar um e-mail que a gente faz. É, tem um vídeo do Toguro que ele vai numa tapioca que tá patrocinando ele, ele vai tipo fazer um jabá. E ele leva o treinador dele, os caras que treinam com ele, e aí faltam 3 dias só pra ele competir. Os caras vão pedir umas tapioca, sabe, custa R$ 100 o bagulho com Nutella, bonito pra caralho. E aí ele, não sei se ele tá fazendo ciclo, não entendo muito disso, mas ele tinha que beber muita água por dia, tipo, tinha que beber 6, 7 litros de água por É, dia. então ele tava se E cuidando. aí tá acabando o dia e ele não bebeu o tanto de água que ele precisava. Então, tipo, o treinador dele chega com 3 litros de água e deixa na mesa assim, ó, e fala: ah, toma essa água aí que a gente vai comer a tapioca agora. E aí ele fica lá vendo os caras mandando aquelas tapioca bonita pra caralho e tomando água. E dá pra você ver a tristeza dele enquanto ele fala, sabe? Tipo, não, espero que eu consiga vencer a competição, tô me esforçando. Fala, cara, esse cara, certeza que aqui ele pensou em voltar atrás pelo menos um pouco. Né, cara? Nossa, que saudade da minha época que eu ficava jogando PlayStation 2, comendo chocolate, tomando Coca-Cola, cara. Numa caixa de pis de vez. Nossa, era muito bom. Mas dieta restritiva, cara, embola sua mente. Você fica. Cara, pra você ter ideia, na primeira semana que eu tava ciclando, eu tava ficando muito puto, cara. Muito puto. Porque antes de ciclar, eu tava comendo ok. Eu fazia dietinha, ele batia meus macros de proteína e carboidrato, vitamina, etc. Mas conseguia comer uma besteirinha. Primeira semana, cara, que eu tava restritivo, eu tava muito puto, cara. Qualquer coisa me tirava do sério, eu ficava puto, xingava todo mundo. A dieta é uma coisa que tem que ter cuidado, cara. E gasta dinheiro. A Não gente vai, não vai nessa aí de que dieta é baratinho, não, que você vai se fuder. separou aqui em três partes. Essa seria a primeira, submital, e depois a gente vai falar um pouco de política, e a terceira, desenvolvimento pessoal. Então a gente vai voltar a falar de dieta. Mas só para encerrar aqui essa primeira parte e começar a segunda, você já pensou, agora você tá tipo com um corpo, quem treina tá com um corpo forte, mas não tanto assim, você teve que parar de ciclar, parar de fazer a dieta restritiva. Mas quando você tava, que você tava realmente grande pra caralho, você pensou em competir alguma vez ou não? Sempre foi uma coisa Não, pessoal não. mesmo? Sempre foi pro hobby. Porque, cara, tem aquela coisa que. Sabe, você conhece aquele cara do YouTube que é um sueco? Acho que ele é sueco. Chama Golden One. Cara, é sensacional, conheço, É, ele é muito conheço. bom. Você já viu um vídeo que ele fala que se você não consegue levantar peso, você não é pagão? Já viu essa frase dele? Já vi, já. Era mais ou menos isso, cara. Se eu não malhar. Você não é digno de ser chamado de homem. É basicamente isso que eu pensava. E é isso que me mantém malhando. Porque, cara, malhar é chato, fazer dieta é muito chato, mas isso é o que me motiva. Esse tipo de O ganho que você tem é bom, pensamento. né? A sensação que você tem. É, exatamente. Não é porque eu. Não é porque eu tenho. Eu treino desde 2011, são 7 anos já. Eu nunca segui uma dieta restritiva nem nada assim. É, eu Mas comecei em essa sensação é 2015. sensacional, cara. Puta. É muito bom a sensação mesmo. Mas nunca tive Esse terceiras intenções de seguir nesse ramo, não. Foi sempre algo pessoal. cara sueco, ele é muito bom porque ele é red pill demais, Ele cara. é. Demais. E os caras começam a seguir ele porque, tipo, ele é um cara fortão. Ele parece meio que o He-Man, tá ligado? Cara Não loiro, é? cabelo grande, Igualzinho o He-Man fortão, mesmo. faz uns vídeos no. Ele faz uns vídeos de cultura pagã, segurando umas espadas assim, fazendo pose. E aí os caras vão seguir, tipo, de zoeira. Não, deve postar um. Acho que é tipo Nando Moura bombado. Ah, vai postar uns memes aqui pra gente. Seu cara é muito red pill, velho. Ele começa a falar de judeu no Facebook. E os caras, oh, como assim, cara? O que você tá falando? Ele manda uns. Não, o grande nariz tá controlando a Europa. Puta, eu O gosto muito desse grande cara. nariz. Esse cara é muito bom. É, O grande procurem nariz. o YouTube e o Facebook dele, que ele é sensacional. Procura aí, galera, que chama Golden Inclusive, One. como a gente já tá aqui na metade do episódio, acho que ninguém vai dar flag, mas a gente pode falar a palavra. Eu tenho um grande problema no meu canal, que é como me referir a judeus. Já pensei em falar moedinhas, mas não sei se vão É, conhecer. Falar eles. moedinhas, ninguém vai entender, não. Mas se falar eles, assim, dando Só que ênfase. eles, a gente fica preso num nicho, porque quem já sabe quem são eles vai entender. Mas o cara que chega no canal, ele não vai saber quem a gente tá falando. Ah, se o cara quiser Pensando em saber, qual a ele palavra que pergunta no todo mundo privado. sabe. É. Pergunta, ah, quem que são eles aí que vocês falam? Mas só falar, eles fazem isso, não sei o quê. Eles estão por trás disso, etc. Aí dá para entender. É verdade. Mas será que Então você ficou pensando, pode puta, como falar? eu vou. Pode falar agora, explicitamente quem que são eles? Acho que não vai dar O que flag não, será que dá? acontece? Não, o que acontece é se o, tipo, o Facebook, o YouTube, quer dizer, ele não tem um bot que percebe isso. Mas quando a pessoa vai denunciar lá, tem tipo uma aba assim, ah, indique o momento Ah, exato que isso tá. acontece. Ah, entendi. E aí, se o cara ouviu até aqui, mas nenhum Antifa, nenhum cara vai ouvir até aqui. Se o cara ouviu tipo um minuto de podcast, É, eles vão ele ouvir um colocar minuto e incitação demitir. ao ódio, ele vai dar um dislike e embora. E aí, se o cara colocar isso e colocar tipo um minuto exato que aparece, o Aí vídeo toma flag. você se fudeu. Só como a gente já tá longe já, acho que não vão vai acontecendo. Então, você acha que usar eles é uma boa? Eles, pode ser. Eles... Eu fico com medo de falar a palavra no começo, começar tipo, ah, hoje eu vou falar aqui sobre o grande culpado da Europa estar assim, que são os judeus, vamos pro episódio. Porque eu fugi, entendeu? É melhor falar eles, porque daí, pro antifa que é, tem metade do cérebro funcionando, ele pode achar que eles é Illuminati, achar que você é doido. Eles não vão... Aí, se eles acharem que você tá falando de Illuminati ou de qualquer outra conspiração assim, eles não vão denunciar. O cara vai achar que é... Se o cara for antifa mesmo, ele vai achar que é o sistema. É, ele sabe? Vai achar que é o assim, sistema, que é o governo do Bolsonaro. Então tá, bom... tá tudo ok. É, então, já encerramos essa primeira parte. Vamos pra segunda agora, que é a que eu mais tenho interesse, ao menos, que é política. Pode começar? Vambora. É, você é racialista, não é? Além de ser NS, acho que todo NS é assim. Dá pra você explicar pro ouvinte qual é a diferença de racialismo e de racismo? O que, que esse AL no meio modifica e o quão próximos eles estão? Então vamos lá. O termo racismo, hoje em dia ele é usado pra falar de alguma pessoa que odeia negros, essas coisas. Ou vice-versa, tanto faz. Mas esse não é bem o vice-versa jeito... não, porque quando negro xinga branco, tudo bem. É, exato. Só pra quem odeia negro. É, mas assim, é considerado racismo do mesmo jeito. E racismo não tem muito a ver com isso, com o ato de odiar outra pessoa por causa da raça. Isso não tem a ver com o racismo. O racismo é você dizer que existem raças humanas. Existem os caucasianoides, os negroides, os mongoloides, etc. Isso é ser racista, é a crença de que... A crença não, isso é um fato. Só retardado que nega isso. Mas o termo racista, ele significa uma pessoa que acredita que os seres humanos são divididos em raça. É, e o termo racialismo, ele tem a ver com você preservar a sua identidade racial. O que, que seria isso? É você ser branco, você ser negro, você ser asiático, judeu, muçulmano, tanto faz. Muçulmano assim, né? Árabe, semita. E você ter a ideologia de preservar a sua raça, a sua linhagem sanguínea. Ou seja, eu sou descendente de europeus. Minha família é praticamente toda italiana e portuguesa. O meu racialismo é eu casar e ter filhos com uma outra pessoa descendente de europeus também. Ao invés de casar com uma mulata, com uma negra, etc. Isso é o racialismo. Essa consciência de preservar a sua identidade racial. Um negro que tem filho com negra, um asiático que tem filho com outra asiática, eles também são racialistas. Isso é a... Então, oi? Então seria... Cada cultura ela se desenvolve de uma forma, ela tem a sua religião, as suas línguas, ela tem a sua cultura, né, como um todo. E aí quando você mistura isso, você acaba com os dois. Exato. Você tem um haitiano casando com uma sueca, tanto o haitiano está abrindo mão da sua identidade cultural, quanto a sueca está abrindo mão da sua identidade cultural, e o filho dos dois não vai ter relação com nenhum dos dois e vai ser um ser aculturado, um ser que não se liga a nada. Essa é a ideia, né? Exatamente, essa é a ideia. E a questão é a seguinte, cara, quando você preserva a sua identidade racial, você automaticamente está preservando a cultura de onde você vem. Nós aqui, nós viemos de uma cultura europeia. A gente não veio da cultura do Olodum da África. E eu não me identifico com um negro pagodeiro, porque isso não tá no meu sangue, isso não é o meu estilo de vida. Por mais que eu e o pagodeiro, eu e o negro e o asiático estamos no mesmo país, na mesma cidade, a gente tem estilos de vida bem diferentes. Por mais que as pessoas neguem isso, ah, que o Brasil é um país multicultural. Isso é verdade, o país é um país multicultural, mas ninguém aqui tem a mesma cultura. É bem diferente, por isso que eu fico puto quando as pessoas falam, ah, somos todos iguais, não sei o que, não somos. A gente vem de culturas diferentes, famílias diferentes, com costumes diferentes e valores bem diferentes. Então a ideia do racialismo é praticamente você preservar a sua cultura familiar, é isso que vem o racialismo. E a diferença é essa, o racialismo é preservar a cultura da sua família e a sua linhagem sanguínea, e o racismo... Hoje em dia é usado para xingar os outros, mas na verdade o racismo tem a ver com crer na existência de raças humanas. Ou seja, um racialista ele é automaticamente racista no sentido de que ele acredita que os humanos podem sim ser classificados em raças, assim como todos os animais do planeta. Uma questão muito importante disso também é que quando você defende essa noção, quando você é racialista, você entende que a sua cultura, as coisas que você tem, elas são uma herança, elas não surgiram do nada. Você não fala espanhol porque você nasceu na Espanha, ponto final. Exato. Ao falar espanhol, ao ter a sua língua, ao ter aquilo, você está trazendo todos os seus antepassados, todo mundo que fez parte da sua linhagem, você está mantendo isso vivo. E exato. A eles, se você não sabe o que é eles, a gente disse, soube no momento anterior, a eles convém que o homem não tenha cultura, o homem e a mulher não tenham cultura, não tenham algo que os mantenha fixados em uma ideia, porque é muito mais fácil você, esse cara que vai chegar na faculdade, que a gente já comentou também, que vai ser doutrinado, é muito mais fácil doutrinar ele se ele não tem uma base, se ele não acredita em nada. Então, quando você destrói essa cultura, você cria um monte de seres que não tem ligação com nada, e aí a gente começa a ter uma cultura estrangeira dominando povos diferentes. Se você for hoje no Japão e pegar uma criança japonesa, pegar uma criança de Senegal e uma criança brasileira, eles têm as mesmas referências, eles ouvem a mesma música, eles gostam das mesmas coisas, eles, sabe, a cultura que comanda esses três, apesar de eles serem de continentes diferentes, é a mesma, porque é a cultura americana, uma cultura estrangeira sendo importada aqui. Para você importar uma cultura estrangeira a um país, você tem que primeiro destruir a cultura daquele país. Esse é um processo longo e é um processo que o racialismo rejeita e tenta manter as tradições locais para que isso não aconteça. Quando alguém, não sabendo o que é isso, começa com aquela defesa típica de falar não, porque você é racista, porque todo mundo é igual, porque a beleza do Brasil é o multiculturalismo. Qual é a sua reação? A gente tenta explicar para a pessoa, você já tá puto já e nem perde tempo com isso, fica bravo e pronto. Essa coisa é o que, essa globalização, vamos dizer assim, é o que está perpetuando a decadência da humanidade. Isso você vê em qualquer lugar, qualquer país que é multicultural e que tem pessoas de todos os lugares, que é aquela coisa americanizada, que a referência cultural é os Estados Unidos e as coisas que eles fazem lá, como música, filme, etc. Você vê que é um país totalmente em caos culturalmente. É um país que ninguém se identifica com nada, aquela coisa, a pessoa lá só fala que é cristã porque é a coisa do que tá lá, sabe? Ela não sabe por que ela é cristã, ela não sabe por que ela segue aquelas coisas. Ela só segue o que é imposto pra ela. A pessoa acaba que ela não pensa na vida dela, ela pensa só no que ela vai aparentar pros outros. Ou seja, a pessoa fica totalmente, não quero falar alienado, que é uma palavra muito clichê, mas a pessoa fica fora da própria realidade. Ela começa a viver uma coisa que não tem nada a ver com o momento, com o lugar que ela está vivendo. Um espanhol vive como se fosse um americano, aquela coisa hollywoodiana, entendeu? Eles não procuram a própria cultura espanhola, eles não procuram a própria cultura francesa. Todos, o francês, o espanhol, o português, eles estão vivendo basicamente a mesma cultura de americano. Eles não têm mais aquela identidade, eu sou português, eu sou espanhol, eu sou italiano, e eu vivo desse jeito, isso aqui que é a minha herança cultural, é assim que meu país foi erguido e é assim que a história do meu país foi construída. Então eu vou seguir isso porque o que me inspira a viver é a história do meu país, e é por isso que eu vou lutar. Hoje em dia não tem isso. Isso, esse negócio de não viver a realidade, isso chega a um ponto, isso está tão colocado na cabeça das pessoas, que chega a um ponto de a gente ter, por exemplo, a França ganhou a Copa do Mundo. Aí na França começaram a ser as pessoas na rua para comemorar e colocar fogo em tudo, queimar tudo. E quem fazia isso, na sua maioria, eram imigrantes. E aí você tinha imagens de uma praça na França com 300 imigrantes colocando fogo nos carros e causando uma puta baderna. E o discurso que faziam sobre isso não era, puta, ó, esses imigrantes estão acabando com o nosso país. Era, não, é porque eles ganharam, os imigrantes que estão na seleção francesa ganharam uma Copa do Mundo, e os imigrantes que fazem parte da França se viram representados por eles, então eles tiveram essa reação aqui, mas é só uma forma deles extravasarem. Eles ignoram o ato, que é gente na rua colocando fogo em carro, para dizer que é uma coisa bonita, tirar completamente isso. O vandalismo, o crime, a falta de respeito com quem? Com os moradores nativos ali, isso aí que é foda. Coisa que acontece também, teve até um caso há pouco tempo de duas mulheres suecas, que elas eram pró-imigração, e a Suécia tá completamente fodida pela imigração, completamente. Tem lugares lá que a taxa de estupro sobe 5.000% ao ano, 5.000% ao ano, é absurdo isso. Eu lembro que em 2015 eu tava vendo esses dados, assim, de jornais internacionais, acho que na Alemanha aumentou, em 2015 e 2016, a criminalidade tinha aumentado 500% em algumas cidades, ou seja, né? enriquecimento cultural, que eles chamam, não é isso? E aí, o que aconteceu com essas suecas, por exemplo? Elas faziam, elas na Suécia eram conhecidas por fazer manifestações pró-imigração e falar, não, temos que receber mais imigrantes, porque nem todo muçulmano é assim, sabe, aquele papinho. E aí a forma que elas acharam de provar isso foi viajar para países muçulmanos e contar como estava sendo lá e fazer tipo um turismo para conhecer uma nova cultura. Elas chegaram nesse país muçulmano, foram sequestradas porque eram mulheres e estavam andando na rua em um país muçulmano que não aceita isso. Foram sequestradas, estupradas e decapitadas. Peraí. Calma, essa... acho que elas não foram sequestradas. Você chegou a ver o vídeo ou não? Sim. Que ela tá na então, acho que elas estavam acampando, acho que elas não foram sequestradas, eu acho que elas estavam acampando numa região lá de montanha, sei lá, e algumas pessoas, um grupo foi lá, encontrou elas e começaram a gravar, estuprando, cortando a garganta delas, esfaqueando, etc. Acho que não chegou a ser sequestrada, não. Acho que teria sido. Foi pior ainda, cara, porque ela tava numa região muito isolada, ou seja, qualquer coisa que elas fizessem, elas não iam ser ouvidas, não ia acontecer nada. E aí como isso chega, e esse não é o único caso não, tem outro caso na Suécia também, de uma mulher que ela fez um vídeo contra os racistas, que a ideia dela de fazer um vídeo contra os racistas, ela chamou um imigrante e gravou um vídeo pornográfico, transando com esse imigrante enquanto ela cantava o hino da Suécia, onde chega a cabeça de uma feminista moderninha. E ela tá lá no vídeo cantando o hino da Suécia, transando com esse imigrante, e manteve contato com ele, manteve contato com um grupo de imigrantes que chegou com ele, e duas semanas depois ela foi estuprada e largada em um parque na Suécia. E aí tem as notícias que saem dessa que viajou para outro país ou dessa que fez isso na Suécia, é uma ideia tipo, olha, ela foi morta por imigrantes de outro país que estão vindo para cá, que fazem esse tipo de coisa rotineiramente, continuamente, e estão entrando no nosso país, mas vamos lembrar delas como guerreiras que lutaram contra o racismo e o preconceito. Então vamos lembrar que elas também lutaram a favor da imigração e ter morrido não apaga o legado delas. O legado delas foi o que fez elas morrerem. Eles separam as coisas. Imigrantes mataram elas, ok, mas elas também defenderam imigrantes, então elas são legais por terem defendido imigrantes. Você separa completamente a realidade e isso acontece. No Brasil a gente ainda tem uma rejeição a isso. A gente ainda entende e fala, puta, o que esses caras estão defendendo aqui é absurdo. Mas na Europa não, a noção que eu tenho, pelo menos, é que a Europa não tem mais saída. Sabe? Acabou. A Europa, especialmente Suécia, Alemanha e França, não tem volta. Nunca mais a gente vai ter um movimento grandioso que consiga salvar esses países, porque eles já estão tomados já. O europeu ele já é minoria dentro do seu próprio país, e ele já tem essa noção cucada de que ele precisa abrir as fronteiras do seu país para receber os povos do mundo, e está se fodendo cada vez mais por isso, sem fazer nada. Pois é, o que hoje eu vi uma cena, cara, por coincidência, hoje eu vi uma cena que é compatível aqui com o podcast. Eu tava ali na região da Savassi, aqui de Belo Horizonte, que é uma região nobre, muito nobre, em frente ao shopping, o shopping da Savassi, que é o Pátio Savassi, uma região cheia de gente rica, uma multidão ali, né, véspera de ano novo, tá todo mundo no shopping. E, cara, tinha um casal mais velho, que devia ser o pai dessa guria que eu vou contar aqui. Aí tava o pai e a mãe. Aí essa menina, ela chegou puta da cara, puta. Começou a gritar com a mãe dela. Ah, sua idiota, sua imbecil, era só falar que você tava esperando aqui. Você é muito burra. Começou a falar assim, a mãe xingando de volta. E o pai da guria, cara, ele tava sentado no banco do motorista, olhando pra frente, cara, como se nada tivesse acontecendo. Ou seja, essas pessoas, essas meninas assim que hoje em dia são, ah, sou independente, não sei o quê, eu sou pró isso, sou pró aquilo. Essas pessoas que não são dignas, que não têm honra nenhuma, é porque eu vejo, pelo menos esse caso me mostrou que a presença do pai dela na vida dela é praticamente nula, cara. O pai dela é um viado passivo do caralho. Quem manda na casa é a mulher dele e a filha histérica dele. Aí essas pessoas ficam fora de controle, cara. Ficam desse jeito. Na Europa o tempo todo. É, muito por isso de... Pois é, na Suécia, se eu não me engano, na Suécia é crime você bater no seu filho. É crime você bater no seu filho pra corrigir uma merda que ele fez. O resultado, tem até uma matéria que eu mandei pro Raj há algum tempo, foi a coisa que eu mais senti raiva na internet, porque esse dia eu fiquei puto mesmo, cara. Que era aquele jornal chamado Vice, que é um jornal de esquerda. Jornal não, é um site de internet de esquerda. E aí eles estavam cobrindo como os europeus recebiam os imigrantes. E aí eles falavam de uma ilha que, se eu não me engano, ficava na Itália. Que essa ilha, os imigrantes chegavam lá e aí começaram a estuprar as mulheres que viviam na cidade e todos moravam nessa ilha, porque eles chegaram do mar e ficavam lá acampando. ao invés da polícia ir até essa ilha e prender todo mundo e fazer a averiguação pra saber quem é que tinha feito esse caso de estupro, não era tipo um outro caso, era 100 casos por dia, sabe? Era uma epidemia. Ao invés de acontecer isso, os homens dessa cidade se juntaram e decidiram levar suas mulheres, por vontade própria, até essa ilha para transar com os imigrantes, porque assim eles não teriam a tensão sexual e não fariam mais estupro. Então o cara falou, eu tô aqui vivendo a minha vida no meu país. Lembra, a gente ficou puto com isso. Tô vivendo a minha vida no meu país, onde eu tenho aqui, minha família construiu isso, meus antepassados construíram isso, eu tô aqui com a minha mulher, podendo construir uma família. Chegam pessoas de fora, chegam alienígenas, como o Trump chama, e começam a estuprar as mulheres da minha família, do lugar onde eu vivo. Ao invés de eu ir contra eles e tomar atitude, eu vou de boa vontade levar ela lá pra transar com esse cara, porque aí eu vou evitar estupros. A forma do europeu moderno, do europeu cucado, evitar estupro, é oferecer a sua mulher ou a sua filha para um imigrante. Quando eu vejo esse tipo de coisa, eu penso, puta, a Europa tá fodida, cara, não tem mais saída. Não, é por isso que eu parei. Isso, eu até pensei que você ia tocar nesse assunto de que eu tinha parado de gostar de política, que eu tava bem afastado de política. Mas, resumindo, é por causa disso, cara. Antigamente, eu via esperança nas coisas, eu ficava inspirado a fazer isso, fazer aquilo. Mas depois eu fui acompanhando as notícias da Europa, que é onde eu pretendia viver até então. Aí eu fui vendo, cara, realmente não tem esperança, não tem pra que eu ficar me estressando com essas coisas pra um bando de lixo que tá naquele lugar. É melhor, assim como o Varg já fala, né, do Thulean Perspective, pra quem não conhece, o canal no YouTube. Fala pra quem não conhece, manda um nome em inglês que só vai saber pronunciar, Thulean Perspective. Ninguém vai conhecer, né, cara? Não adianta. Ah, cara, escreve aí no YouTube, ó, Thulean Perspective. Varg, você deve achar. É, V-A-R-G, você vai achar. Ele falou uma coisa que eu pensei, cara, isso é verdade, até faz mais sentido do que tentar lutar pra reconstruir a Europa. Ele fala que a Europa tá em decadência e ela vai cair, não tem como salvar a Europa mais. Pelo estado que ela já tá, o nível de marxismo cultural e desvirtuação ou desvirtuamento? O desvirtuamento de valores que tem na Europa já tá insano, cara. Tá em níveis irrevertíveis. Então é melhor... Isso, Caio, também, deixa... A gente tem uma sociedade, a sociedade europeia, ela não surgiu tipo, em uma semana. Ela tem uma história. E ao longo dessa história, ela sempre se viu como um grupo maior. Então, por exemplo, o francês, o Franco, ele podia estar em guerra com o alemão, mas ele sabia que eles faziam parte do mesmo conjunto cultural, eles eram parte de um povo. Então eles estavam em guerra, eles estavam brigando por uma questão política ou econômica, mas eles se viam como um povo único. E aí, o resultado disso é que em vários momentos na história da Europa, por exemplo, a gente tem muitas palavras em português que a gente pronuncia com al no começo. Alface, al, cachofra, alto, sabe? Esse al no início, ele vem dos árabes, da língua árabe. Isso acontece porque a Península Ibérica, Portugal e Espanha, ficou durante 800 anos sob o domínio dos árabes do norte da África. Quando esses árabes chegam lá e começam a dominar a Península Ibérica e os europeus de outros lugares veem que eles também são os futuros a serem dominados, e ali na Península Ibérica tem europeus sendo dominados por um povo estrangeiro, eles fazem as cruzadas, os movimentos para expulsar esses caras da Europa. No caso da Península Ibérica, a Reconquista, que o cara sai da Alemanha, ele vai andando a pé por meses até chegar na Península Ibérica e lutar para tirar esse invasor de lá. No caso das cruzadas, por exemplo, a gente tinha os muçulmanos chegando em Constantinopla, prestes a invadir a Europa. O cara que aí, fazendo valer o que aconteceu antes, ele estava na Espanha, estava do outro lado do continente, ele ia levar um ano de caminhada para chegar em Constantinopla. Mas ele sabia que ele precisava fazer aquilo, ele sabia que ele tinha que ir lá e lutar por isso, para que no futuro os descendentes dele tivessem aquele lugar para viver e tivessem aquela cultura. Então o cara sai da Espanha, o cara é um fazendeiro. Para que no futuro ele tivesse descendentes. O cara, exatamente, o cara é um fazendeiro. O cara é um fazendeiro, analfabeto, que tipo, não tem a menor noção de política internacional, ele não sabe o que é isso. Ele fala, ó, do outro lugar do continente estão tentando invadir, eles nos odeiam, nós vamos acabar com isso. O cara anda um ano a pé, chega lá, luta pelo país dele, salva o país dele, volta, continua. Toda a família dele só existe porque esse cara, nesse momento da vida dele, tomou essa decisão e lutou por algo maior. E aí passam alguns séculos e o descendente dele, que o cara arriscou a vida e muitos morreram, inclusive, para que essas pessoas existissem, o descendente dele tá lá na praia batendo palma quando chega refugiado e falando, ah, sejam bem-vindos, a Europa é de todos, todos nós merecemos a Europa. Puta, eu acho que esse fazendeiro que saiu da Espanha e foi lá para Constantinopla, se passasse ali no olho dele enquanto ele tava com a lança dele esperando um muçulmano vir de frente a ele para defender a Europa, se passasse ali um flash de quem seria o descendente dele, o cara que ele tava lutando, tenho certeza que ele dava as coisas embora. Falava, puta, foda-se, não vou fazer isso para no futuro ter uma feminista de cabelo rosa batendo palma para refugiado aqui, não. Tem um meu descendente lá que vai ser o futuro guerreiro, vai estar oferecendo a esposa dele para um bando de imigrante africano. Isso é triste, né, cara? Pensar nesses caras, puta merda. Sim, cara, pensar nessas coisas aí foi o que me desanimou com política. Eu vi que realmente não tem esperança, é melhor deixar destruir tudo e viver a sua própria vida do jeito mais digno possível e parar de ficar com essas loucuras de, ah, vou salvar o mundo, vou salvar a Europa, não sei o quê. O que eu tento fazer aqui, por isso existe o podcast, por isso ele trata esses temas, eu não acredito também numa política nacional que vá salvar o mundo. Existem, a gente até falou sobre isso, existem movimentos surgindo, existe tipo um movimento forte fascista na Espanha, na Itália, que está surgindo. Mas ainda é pequeno e ainda não tem uma base muito forte para chegar ao poder. Ainda que eles consigam crescer naquele país, vão chegar eles que vão ter o poder internacional e vão acabar com esses caras. Então eles nunca vão conseguir mudar mesmo o país. Para mim, a questão do fascismo, do NS, essas ideias que a gente trata aqui, é uma coisa pessoal. É o cara saber que para ele aquilo não faz sentido. E quando ele vê todo mundo batendo palma para a imigração, fumando maconha e agindo como degenerado, ele vai falar, puta, eu não vou fazer isso porque para mim, para todos os meus antepassados, para tudo que eu acredito, isso é errado. E é uma coisa para ele, sabe? Ele precisa disso. Para mim, o fascismo, o NS, qualquer posição política ou filosófica, ela hoje é muito mais uma coisa que você leva a sua vida a partir dela. Você pode até ter amigos que pensam como você, naturalmente você vai conhecer pessoas, mas não faça achando que você um dia vai ter uma puta aprovação social e vai ser bem visto por todo mundo, porque não vai. É uma coisa pessoal e que, se pra você faz sentido, vale a pena você seguir nisso. Pois é, não espere que as pessoas vejam, sim, vejam sentido no que você também vê, porque elas não vão ver. Exatamente. E por a Europa estar cucada dessa forma, a mulher europeia automaticamente acaba fazendo parte disso. E aí, o que você comentou anteriormente, você sonhar em um dia voltar para a Europa, onde a sua raiz cultural e ter uma família lá e tudo isso, você continua tendo isso ainda como um sonho distante ou você já desistiu completamente e sabe que nem assim vai acontecer? Cara, antigamente era um sonho próximo. Era um sonho que eu pensava em fazer o mais breve possível. Hoje em dia é um sonho distante. Eu ainda penso, quando eu paro para pensar o que, que seria a minha vida ideal, eu penso nisso, eu morando na Itália, tendo uma família numa ilha lá, etc. Mas aí você vai ler o noticiário sobre a Europa, essas merda aí, oferecendo a esposa para imigrante, um monte de gente com plaquinha de refugees welcome, etc. Aí você pensa, cara, não vai dar certo isso aqui, é melhor ficar de boa na minha sem me estressar com coisa que não vai acontecer nunca. E mesmo se acontecer, não vai ser do jeito que eu espero, então... Essa minoria lá, né? Então... Tentando explicar pros caras isso. É, pois é. Tem um documentário que eu queria indicar pra você. Isso aqui, eu já indiquei livro no canal e tal, mas isso aqui é obrigatório. Você precisa ver isso, é obrigatório. É um documentário, você vai achar ele no YouTube em pouquíssimos lugares, porque ele é constantemente excluído. Se você não achar no YouTube, pesquisa no Google, que você deve achar no Vimeo, em lugares que duram mais. É um documentário que ele chama With Open Gates, em inglês. Caso você não lê inglês, pode ler em português. Ah, eu vi. Você me mandou. Muito bom esse documentário. Ele chama Com as Portas Abertas, o Suicídio Coletivo Forçado das Nações Europeias. É o nome em português. Ele tem 19 minutos. É um documentário que é a forma que eu gosto de fazer documentário, porque a história ela sempre é escrita por várias pessoas e eles sempre dão essa versão de não, porque é aqui o imigrante, coitado e tal. Esse documentário, ele pega imagens reais da Europa, ele pega, tipo, imagem de imigrantes chegando num lugar, mostra como era aquele lugar antes e o que aconteceu depois. Ele pega... Aquela marcha de imigrantes entrando, assim... Que eles mostram com uma câmera noturna, né? Que nojo. Esse documentário, cara... Nossa, cara, que nojo que dá daquela cena. Com as portas abertas, você precisa assistir isso, tem 20 minutos. Você nunca vai ver isso em canal nenhum, até esses canais, tipo, Nando Moura, canais de direita, mas não vão postar isso em momento algum. Assista isso. Depois que terminar de ver aqui o podcast, abre no YouTube e assista. E só pra deixar uma coisa bem clara, porque às vezes a gente fala imigrantes, a pessoa pensa, ah, mas a gente também é imigrante. Mas quando a gente fala imigrante, a gente se refere a essas pessoas que vêm de culturas porcas, elas vêm de um lugar porco, pobre, todo fodido, vai para um lugar melhor, e o que, que elas fazem? Elas querem levar essa cultura porca, fodida dela para esse lugar que é bom. Ou seja, eles chegam lá e começam a cometer crimes, começam a praticar estupro, começam a assaltar, começam a roubar, a matar os nativos. É um resultado direto? Ou seja, o termo certo seria basicamente imigrante legal. É um resultado direto do que a gente já tratou antes, que é a Europa está cada vez mais sem base moral nenhuma e sem tradição. Porque quando você chega em um país que tem essa base moral e essa tradição, quando o cara chega em, por exemplo, Estados Unidos, que querendo ou não mantém isso, não é um país moralista, não é um país, só mantém ali uma forma de viver própria deles. O cara chega lá, ele tem que se adequar àquilo, então ele vai agir com... Ele pode ter a religião dele, a língua dele, mas ele vai agir conforme aquele país, porque ele tem uma força maior, que é o povo daquele país, sobre ele. Quando você não tem isso, como é o caso da Europa, que está completamente acabada, o cara ele chega, e aí a gente tem o caso de Londres, por exemplo, que o prefeito de Londres é muçulmano. Londres, a cada 10 crianças que nascem, cada 10 meninos que nascem, 8 se chamam Mohammed. Ou seja, já são uma maioria, eles já comandam o país, ou a cidade, pelo menos, na política, porque elegeram um prefeito. E aí o povo inglês que deixou isso acontecer não tem mais saída, porque perdeu seus meios de defesa, que são a política e a segurança, e eles começam a controlar tudo justamente porque estava aberto, estava mais fácil de chegar lá. Esse documentário ele fala muito sobre isso. Esse documentário ele mostra pessoas europeias contando como está sendo viver lá e pedindo ajuda, e obviamente TV nenhuma do mundo trata nada disso. Ele tem um momento que para mim é tipo, deveria ser a abertura de qualquer coisa que vai falar sobre refugiados, sobre imigração. A abertura dele é um monte de refugiados sírios indo de trem para a Alemanha. Eles desceram na Itália, eles pegam um trem e são levados para a Alemanha porque a Alemanha quis recebê-los. A Alemanha falou, não, vamos receber eles aqui, somos o país multicultural e tal. E aí quando eles estão indo para a Alemanha, eles estão no trem cantando uma música contra os alemães. São refugiados sírios cantando em árabe uma música tipo que Alá acabe com seus filhos, que Alá faça a Alemanha ser um país do seu povo, que Alá traga a jihad à Alemanha. É uma música contra o povo alemão. Estão no trem, esse caminho todo cantando isso. Descem na Alemanha, saem do trem, tem um monte de alemão entregando garrafa d'água para eles, entregando dinheiro, batendo palma, cantando refugiados são bem-vindos, refugees welcome here. O próprio povo que a viagem inteira eles estavam odiando e falando que eles estavam indo para odiá-los, para acabar com eles, quando chega todo mundo de braços abertos, ai, vocês são bem-vindos, estão todos aqui, que maravilhoso isso. Veja esse documentário, é essencial assistir ele, e tem muita cena lá que vai ficar para vocês pro resto da vida. Você lembra daquele vídeo de um nativo alemão discutindo com um imigrante muçulmano? Lembro. Que o imigrante muçulmano começa a xingar o cara, começa a falar, ah, seus filhos serão muçulmanos, meus filhos irão... Aquele vídeo ele começa porque o cara tá falando com um alemão em árabe, e o alemão fala pra ele que não tá entendendo e fala pra ele falar em alemão. E aí ele começa falando, não, eu não preciso porque será o nosso país, e aí vem essa parte que a gente tá falando agora. Ele fala, seus filhos serão muçulmanos. Não, seus filhos serão. Você terá um filho e eu vou ter 4 mulheres, e com cada uma delas vou ter 4 filhos. Então, na próxima geração, a sua filha vai casar com um barbudo como eu, e o seu filho será muçulmano, e você vai ser apagado desse país, e esse país será nosso. Ele falando para um alemão na Alemanha, uma coisa dessas. Uma coisa nojenta de ver, cara. Um outro. Nojenta de ambas partes, cara. Nojenta de ver como é que o povo europeu tá. Tá cucado, cara, tá passando. O cara não reage, né, cara? Isso que me deixa puto tipo, nesse vídeo. O cara não reage. Ele fica dando risadinha, tipo, sorry, puta merda. O cara não reage. Por isso que aquela estatística de daqui a 60, 80 anos a Europa vai ser totalmente muçulmana, eu vejo ela se concretizando a cada dia. Foda, cara, caralho. Eu queria tocar na ação, mas acho que... Pode tocar, cara. Não vale a pena. Acho que vai render muito e vai ficar... O pessoal não vai entender direito. Se entender, a gente diminui e depois edita. Mas pode tocar. Vai parecer aquela coisa que eu te falei. Lembra que falei que não era muito bom a gente ter uma conversa assim num podcast que ia ter aquela coisa de supremacia, você lembra? Até aqui deve ter... Eu não sei quanto tempo ele tá gravando, mas deve ter 1h30 de podcast. Esse vai ser o mais longo que eu já postei. Se o cara tá ouvindo até aqui, ele entende esse ponto. Ainda que ele não concorde, pelo menos ele não vai ficar puto e ficar, ah, não, estão falando uma coisa que eu não concordo. Quem chega até esse podcast é uma pessoa que já tem essa noção. Então pode falar. Se ficar... Falando agora, você reparou que você começou a falar meu nome de verdade, em vez de Juan? Vou bipar todos eles, foi mal. Não, não tem problema não, pode deixar, não dá nada não. Deixa pro final. Quem ouviu até o final vai saber meu nome. Quem não ouviu não vai saber. A gente começou o podcast escondendo as coisas e não vamos falar as palavras aqui. E agora, tipo, foda-se, eu tô falando. No final tá falando até o endereço da casa. Já até marcou briga com o Toguro, cara. Então, pode fazer qualquer coisa. Verdade, eu marquei briga com o Toguro e com o Bambam, cara. Tô fudido. Pode falar o que você queria falar, cara. A gente encerra falando disso. É porque a gente tava falando da negócio de sobre imigrantes. Eu tenho que deixar bem claro que não é questão de ser certinho, de fazer as coisas certinhas, a coisa mais gentil. É a questão de sobrevivência da sua própria família, do seu próprio povo. Porque os europeus, quando vieram para cá, claro, os índios também já se matavam. Já existia guerra entre tribos, mas o povo europeu também veio e deu outra guerra, foi matando mais e mais e mais. E, cara, eu sinceramente eu não ligo para essa... Não tenho nenhum sentimento negativo quanto ao europeu ter dominado o Brasil, que era dos índios, entre aspas. Por mim, que nem existisse índio hoje em dia. Por mim, podia ter exterminado todos os índios que eu não ia ligar. Porque o que importa, pra mim, a preservação do meu povo, da minha família. Se tiver que dizimar uma população inteira de outra cultura, eu realmente não ligo. É uma coisa bem pau no cu de se falar, cara, mas é a verdade. Eu não vou ficar aqui pagando... Não faz sentido ficar aqui pagando de bom moço. Ah, eu sou certinho, eu sou a favor de todos. Não, cara, eu não sou a favor de todos. Eu acho, sim, que as pessoas têm que procurar preservar a sua raça, mas, cara, você é você e eu sou eu. Se eu tiver que destruir o seu povo pro meu viver, eu vou fazer isso. Então a noção de nacionalismo que o próprio Hitler defendia, que foi uma base daquela teoria dos jogos, que é a ideia de que quando você tem um nacionalismo, acho que eles chamavam de nacionalismo ativo, nacionalismo, não lembro a palavra agora, mas que os países fazem o possível para chegar ao topo, o resultado disso é que a humanidade como um todo, diferentes povos, melhoram a qualidade de vida. Então se você tem um nacionalismo passivo, de todo mundo ficar na boa, tipo, ah, eu amo todos, todos são lindos, vamos viver aqui em harmonia, as pessoas estão mal em resultado disso. Se você tem um nacionalismo que se julga superior e por isso tenta tomar medidas para estar na frente sempre, começa uma guerra fria mundial, todo mundo sai ganhando. A teoria dos jogos, exato, é uma base... Porque todo mundo vai se desenvolver ao mesmo tempo, no final vai ter um monte de nação foda, uma esperando uma brecha para poder... Acontece uma seleção natural, porque as nações que não fazem isso, exato, elas são dominadas por outras e vão acabando com o tempo. Vulgo africanos. Oi? Como é que era o assunto aí? Nações aí do sul ali, né? Alô, tá me ouvindo? Cara, uma outra coisa. Ah, internet que tá ruim. Talvez tenha tido uma pessoa entrando aí na sua linha, mas acho que não foi nada, não. Ah, não, acho que já tá o normal aqui. Uma coisa também que eu falei com um amigo meu e ele me respondeu isso, eu sinceramente não soube dar uma resposta. Vamos ver se você consegue. Quando a gente falou sobre isso, eu também concordo com isso, eu falei isso pra ele. E ele falou, não, é verdade, eu acho isso. Eu acho que, por exemplo, se o índio vivia aqui no Brasil durante milhares de anos, ele não sabia, sei lá, desenvolver a pólvora, ele não sabia ter uma forma ali, mesmo que primitiva, de se proteger, sei lá, usar couro, alguma coisa assim, pra se proteger. O cara andava com pouquíssima roupa, com arco e flecha, e as lutas eram todas assim. E o europeu, ao mesmo tempo, tava se desenvolvendo e tava ali. E não vem com esse papinho também que não, porque o europeu tava fazendo guerras constantes, porque o índio também fazia, os índios também guerreavam entre eles, surgiram grandes impérios assim ali na América Central por isso, e ainda assim não se desenvolveram. Então o europeu medieval, ele já tinha muito mais tecnologia do que o índio tem hoje em dia. O europeu primitivo antes de Cristo já tinha mais tecnologia do que o índio em 1500. E aí quando o europeu chega aqui, ele subjuga os povos indígenas porque ele tem mais tecnologia, ele está mais preparado. A prova de que ele está mais preparado é que ele consegue controlar os índios, e poucas pessoas, tipo centenas de europeus, conseguem dominar milhares até milhões de índios. Isso é justificável pra gente. Por que não é justificável que o muçulmano domine o europeu quando ele tá usando as mesmas táticas de controle populacional que foi usado aqui? Tem uma resposta pra isso? Por que que não é justificável que eles dominem? Isso que aconteça hoje em dia, que um povo domine outro que tá mais fraco, como os europeus dominaram os índios que eram mais fracos. Hoje os europeus são fracos e os muçulmanos, pelo crescimento populacional absurdo que eles têm, conseguem dominar um país quando eles chegam lá. Por que não seria justo, cara, que acontecesse hoje? Que eles... Na verdade, é justo, só que é aquela coisa. Eu quero preservar a minha cultura e o meu povo. Eu não tô nem aí se eles são superiores. O meu povo, o povo de que a gente descende, ele já foi muito superior um dia. E é essa glória antiga do povo europeu que, pelo menos, os racialistas e os NS tentam resgatar. É justificável os muçulmanos tomarem a Europa? É, eu acredito plenamente que eles vão fazer isso. Eu acredito que daqui 100 anos a Europa vai ser 90% muçulmana. Que ideia de Europa que a gente tem hoje, de ir para Paris e conhecer os lugares lindos de Paris, nem vai existir mais. É, ter acabado. Não vai existir. Paris vai virar, sei lá, a Síria. E não é que não é justificável, é igual eu falei, eu não ligo se tiver que exterminar outro povo, mas eu não ligo se for o meu povo dominando, entendeu? Essa é a ideologia. Sim, essa... como o europeu, o seu antepassado, foi lutar as cruzadas para lutar contra o povo e defendeu dele, você tem essa mesma noção hoje em dia, né? Pois é, cara, por isso, exatamente, por isso que eu não tô lá, ai, vamos resgatar a Europa, senão o muçulmano vai tomar isso aqui. Não, cara, eles vão tomar, porque eles são um povo superior. Falando em termos não tão corretos, o muçulmano hoje em dia ele tem mais testosterona que o europeu, cara. Eles vão tomar a Europa, isso é praticamente um fato. Porque quem que tá no governo europeu? São eles, né, os narigudinhos. E muçulmanos, cara, então não tem o que fazer. E o povo europeu tá todo afrescalhado, todo afeminado, cara, com plaquinha lá de refugees welcome, então só espere uma Europa, só espere que o Império Turco domine a Europa logo. Não é que não é justificável, a pergunta seria, por que que você não quer que a Europa seja tomada? Porque eu quero preservar a minha cultura e eu tenho... O que me inspira, cara, o que me inspira a viver, de verdade, falando assim, mais pessoal, é lembrar dessa... ver essa glória que o povo do qual descendo teve, essa glória, essa honra. É inspirador, cara, você pensar que você descende de conquistadores. Você não descende de pessoas que eram escravas, passivas, etc. Você descende de conquistadores, cara. Principalmente a gente aqui na América do Sul, cara, Brasil, a gente descende de pessoas que pegaram... um puta barquinho que tinha 90% de chance de morrer, vieram pra cá e construíram história aqui, cara. Construíram famílias aqui. Não era tipo agora então, que a gente tem o cruzeiro do Roberto Carlos. Os caras não vieram de avião, cara. Os caras não vieram de avião, não vieram de carro blindado do Papa. Os caras vieram com a cara e com a coragem. Eles ficavam 5 meses no mar, num barco que não tinha saída. Se alguém ficasse doente, se alguém pegasse uma doença, todo mundo ia morrer. E acabava a comida constantemente, os caras tinham que ficar comendo rato, tipo, eles sobreviviam ali de qualquer forma. Chegavam aqui, um país que eles não conheciam, que eles não tinham ideia de onde eles estavam, e criaram um país do zero. E a gente é o resultado disso. A gente deveria ter um pouco mais de orgulho pelo que fizeram e falar, caralho, olha o que esses caras, olha até onde eles foram, e o mínimo que eu posso fazer é manter o que eles criaram, é manter a tradição, que é muito importante. Pois é, eu acho até um pouco errado utilizar o termo orgulho quando se fala de descendência. Porque orgulho você tem de alguma coisa que você fez. Você ser descendente de uma raça não tem como ter orgulho disso. Não é algo orgulhável. É mais uma inspiração para viver. Você pensa, nossa, meus antepassados eles fizeram isso, viajavam milhares de quilômetros a pé, tacavam lança nos invasores e defendiam suas famílias. Inspiração natural de que Nietzsche fala pra você isso, né? Espírito que move inspiração tudo. Não é muito bem orgulho, é inspiração, cara. É uma coisa que você vê e te inspira a viver, te inspira a ser uma pessoa melhor. Acho que essa que é a moral por trás do termo orgulho branco. Bonito, hein, cara? Muito bonito. Bonitão. E aí... Sem chorar, viu? Segura. Não, tô dando uma segurada aqui. Os ouvintes que devem estar agora... Porque a gente já falou disso, a gente sabe isso, a gente só tá colocando em outras palavras. Sim, mas exatamente. O cara que tá ouvindo a primeira vez, puta, isso é uma Black Pill foda, o cara deve estar, meu Deus, o que o cara falou? Onde é que eu tô? Hoje em dia, depois que você vê essas coisas que aconteceram com você mesmo no passado, das pessoas mudando do nada, quando você vê a nova direita surgindo, esses caras que... do nada começam a ser conservadores. Quando eu falo de direita, eu não penso no liberal, não. Um conservador, um cara que ele vira conservador do nada e que ele é inspirado por nomes tipo Bolsonaro, pessoas assim. Especialmente com mulher, que começou do nada a aparecer mulher conservadora que tira foto e decote no Facebook com a camisa do Bolsonaro. O tempo todo. Você acha que isso é uma coisa real, sincera, que é uma coisa que vai continuar? Mas uma moda que logo vai passar e vão voltar a ser como eram antes? Cara, eu não acho que eles vão voltar a ser como eram antes, como... porque eu acho que eles vão piorar, cara. Caralho. Vai ser muito pior. Eu acho que eles vão piorar. Sabe por quê, cara? Aquela coisa, conservador hoje em dia é o quê? Gordinho que faz vídeo no YouTube falando de política. Galera, hoje eu vou mitar pra vocês e vou dar a resposta aqui pro Jean Willis. Aí tem o... Ah, é, cara, é isso aí. É o que, como é que é? Aquele Bernardo, como é que é? Kilster. Um puto obeso, o cara deve pesar uns 300 quilos, não consegue levantar um galão de água de 20 litros pra trocar pra mãe dele, falando em ser conservador, ser homem. Pelo amor de Deus, cara. A base do conservadorismo é manter a tradição. Ser conservador é alguém que preza pela tradição, é alguém que olha pras coisas grandiosas e fala, eu quero manter isso, eu quero continuar com isso. Então, o mínimo que você faz quando você tem isso é focar no seu desenvolvimento físico, é ser alguém forte, alguém capaz de fazer as coisas, e no desenvolvimento intelectual. E aí, o que acontece muito hoje é que eu, tipo, resposta pra tal cara, eu vou ver, é como você falou, um gordinho com a barba assim no queixo falando sobre alguma coisa que ele leu num livro, ou mulher que fala, tipo, pega um vídeo da Kéfera, aí passa o vídeo e fica fazendo aquelas caras assim, sabe, pra tentar fazer humor feminino, fazendo aquelas react caras assim. Ao vídeo da Kéfera do mansplaining. Começa, escuta eu aqui, querida. Escuta aqui, querida, eu vou te ensinar umas coisinhas. E aí, puta, eu já fico, cara, essa mulher não tem ideia do que é o conservadorismo, ela não tem ideia do que ela tá defendendo, ela só tá repetindo um discurso que ela viu em algum lugar. Você acha então que elas vão ficar piores até do que eram antes? Ah, bem pior. Vão ser um pessoal... Cara, eu já acho direitista muito mais chato que esquerdista. Eu não tenho, cara, amizade. Isso daí eu não concordo, assim. Não, eu concordo. Cara, não dá, cara. Esse direitista tá muito mais cringe que esquerdista, cara. Tá praticamente do mesmo nível de chatice, cara. É só nego retardado falando um monte de retardadice lá, como se ele fosse o dono da razão, como se ele fosse o cara que tem a verdade na palma da mão, foi abençoado por Deus com a verdade. São uns caras muito prepotentes, cara. Sei lá, eu tenho nojo desse... Dessas pessoas. De direitista, cara, eu só tenho um amigo, assim, direitista conservador, que eu consigo manter uma conversa, só você mesmo. Porque de resto, deixa eu tenho puto amigo assim. Em esquerdista, é o pensamento revolucionário. Isso é a coisa que eu mais me dá raiva. O pensamento revolucionário, ele faz com que o cara pegue um grande pensador, um cara que é reconhecido por isso, pegue, por exemplo, São Tomás de Aquino. Ao invés de ele pensar, esse cara, ele escreveu isso aqui há centenas de anos, e ele foi fonte de inspiração para tanta coisa, então eu vou tentar entender o que ele tá dizendo e tirar ali o que eu acho válido disso. O cara, ele já lida com algo com a intenção de que, não, eu sou o melhor, eu sou o superior, eu vou ver o que esse cara pode me mostrar, o que ele pode me ensinar. E aí esse pensamento revolucionário faz com que o cara exatamente. Pegue coisas, pegue a tradição e fale, ah, tá tudo errado, a família tá errado, a forma como a gente vive tá errado, tudo isso aqui tá errado, e o meu modo de pensar pós-moderno é o certo e que será aceito daqui pra frente eternamente. A esquerda tem muito isso, cara. A direita, o que me deixa mais bravo com a direita é que eles não têm esse pensamento que a gente tem agora, por exemplo. Eles não vão muito profundos. A direita, ela é muito falar de economia, liberalismo e tal, ou tem base religiosa, tem coisa assim, mas eles não pensam muito na sociedade, no social, o que faz o nacional-socialismo funcionar. É que ele pensa também na sociedade, ele pensa no povo. A direita, ela não costuma pensar muito nisso, ao menos os caras que eu conheci ali de direita. Eles pensam muito mais na economia ou numa base já definida, por exemplo, a religião, e eles não focam na aplicação disso e como o povo vai melhorar a qualidade de vida com isso. Mas entre os dois, pra mim, a esquerda é muito pior. Eu não suporto falar com esquerdista durante meia hora, e direita pra mim tá de boa. Cara, eu não suporto falar com nenhum dos dois por meia hora. E o meu problema também com o direitista é porque, cara, eu sou uma pessoa que o racialismo, ele gira minha vida, cara. Então eu não consigo me identificar com nada que não ponha isso como uma questão a ser levada em consideração. E o direitista, pra ele só quer saber se a economia do país vai estar boa. Foda-se a cultura, foda-se as pessoas que estão ali. Fazer um pacto econômico com Israel vai trazer um benefício, vamos fazer, tá ótimo. Fazer um pacto econômico com os narigudinhos vai trazer um puta benefício econômico, então vamos fazer pacto com um pessoal que fala que quem não é judeu merece ser tratado como cachorro e estuprado. Então, eu não, por isso que eu não me identifico com direitista, não vou com a cara de direitista, nem com a cara de esquerdista. Pra mim, pode colocar os dois no mesmo saco e tacar no mar. Caralho, agora Esse é o momento que você vai se tornar do cara legal pro cara mais odiado que eu vou entrevistar aqui, que eu vou falar com. Que basicamente mudou. Todo mundo vai tomar no cu aí que eu não gosto nenhum de vocês. Ah, mas é, cara, se você é desses caras direitistas aí, se você é o gordinho do Bernardo Kiuster lá, que fica falando asneira na internet, pagando de conservador lá, não consegue levantar 5 quilos, cara, ah, vai tomar no seu cu também. Vou sair Indica um na cara porrada. bom, um cara que você pode ser o um canal no YouTube, um autor, qualquer coisa que você, pro cara que gostou do que você falou, gostou das suas ideias, ele quer ter uma base, ter alguém pra visar ali. Indica quem vai ser esse cara. Ah, cara, para início Menefrega o não tem podcast, jeito. Menefrega o podcast. Indica aí. Eu quero Menefrego podcast, que Valeu, mais? espontaneidade, valeu. Podcast saco cheio. Puta, Petri não, cara. Puta, velho. Brincadeira. Mas assim, de escritores tem o Sérgio Oliveira, que é muito bom. Você lembra daquele judeu que ele fazia documentário explicando Bitcoin. como que o Holocausto era mentira? Era aquele David Cole. David Cole. Muito bom. Ele também é muito bom, os documentários dele sobre campos de concentração. Tem o Casta, né, básico. Se castão. E de canal no YouTube, cara, para quem não quer ficar procurando livro, que esses livros do Casta, do Sérgio Oliveira, são difíceis de achar, até digitais. Então, canal do YouTube que vai falar essas coisas que eu conheço, cara, é o Golden One e o do Varg só. Não, até porque eu não procuro tanto desses assuntos assim mais. Antigamente eu até procurava, antigamente eu sabia, ia ter mais referências na mente, mas hoje em dia que eu acompanho bem pouco esses assuntos, eu não lembro tanto assim não. O que eu lembro assim que me impactou muito é o do Kestan, do David Cole, do Sérgio Oliveira, que também é muito bom. O Sérgio Oliveira tem um livro que é muito bom, cara. Se você conseguir achar digital, leia. Imprime, lê, tanto faz. Chama assim, Holocausto, judeu ou alemão. E ele explica como que essa ideia do Holocausto é totalmente. Eles transformam a realidade para colocar os judeus como coitadinhos, como na verdade quem estava sendo exterminado era o povo alemão. Cara, esse livro é A sensacional Alemanha para entender sofreu o essa minha maior ideia. crime de guerra na história, que foi a tomada de Dresden, onde eles terraplanaram a cidade e depois entraram lá e estupraram e mataram todo mundo, a cidade inteira. Isso foi feito por comunistas da União Soviética. E é completamente ignorado. Ninguém fala disso porque tem a carta do Holocausto para falar, oh, mas eles fizeram pior e tal. E esse livro é muito bom porque ele mostra ao mesmo tempo como Dresden foi um crime e como o Holocausto é usado, o suposto Holocausto é usado para justificar tudo que foi feito de errado ali, tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Não existem mais criminosos porque os alemães são os grandes vilões, então eles são culpados de tudo. Tem um. Pois é, o Sérgio Oliveira explica muito bem como que eles, os narigudinhos, desfiguram a realidade para ficar a favor dele. Esses caras são muito bons em fazer isso, cara. Esses caras são filha da puta, mas também são inteligentes, cara. É difícil combater essa porra. Inclusive, tem muita feminista comunista, muita, que defende a União Soviética e tal. Tem um cara chamado, ele é russo, ele chama Alexander Souza Stein, que escreveu o Arquipélago Gulag. Ele conta em um momento que ele foi para um gulag, ele estava lá preso. O gulag era os campos de concentração dos soviéticos. Dos Ele estava lá soviéticos. preso e aí ele conheceu um soldado que tinha sido preso por estupro. E ele pergunta para esse soldado: ah, como você foi preso por estupro se você. Ninguém é preso por estupro aqui. E aí a versão que ele dá é que eles tinham, os soldados que iam para a Alemanha, eles tinham uma ordem do pelotão que eles poderiam estuprar qualquer pessoa, menos as mulheres que tinham dado informações para eles, que tinham atuado como espiãs. E caso eles estuprassem uma mulher que tinha atuado como espiã, eles tinham que dar uma compensação para ela, dar tipo um pedaço de pão ou alguma coisa para comer, para justificar ter sido estuprado. Se ele estupra e não dá nada, ele tá cometendo um crime. Aí esse soldado, depois que ele entrou em Dresden, ele começou a estuprar mulheres pela rua aleatórias. Uma dessas mulheres era uma espiã. Ele não deu nada para ela porque ele não tinha nada na hora. Falou, não, deixa pra lá, não vai acontecer nada. Ela denunciou ele e aí ele foi preso. E o cara contou, só que ele contou como uma coisa, tipo, ah, aconteceu, esse é o motivo dele estar preso. E você lê e fala, cara, o que os soviéticos fizeram, o que esses comunistas fizeram foi entrar em um país e sair na rua estuprando mulheres aleatórias que eles nunca viram na vida, sem se importar com isso. Para anos depois a feminista vir falar, não, porque os camaradas soviéticos se importavam com a mulher. Que filhos da puta, né, cara? Não, essa porra de feminismo defende até muçulmano, não vai defender comunista? Os muçulmanos que fazem o que elas dizem que é tudo que o feminismo diz que é errado, eles fazem, mas tudo bem porque eles são vítimas da sociedade também. É, porque são minoria. Puta merda. Então, recomendações que você fez muito boas. Essa última parte aqui vai ser meio como uma dica, então ela vai ser mais curta. Esse podcast vai ser o maior podcast na história do canal, com certeza. Tá bem que ele tá legal, que não vai ter problema com isso. Se... maior podcast da podosfera. Não, você não gosta de podosfera, não, né, cara? Você fica puto quando eu falei. Odeio esse termo, cara. É que não tem o que falar, cara. Como, por exemplo, o que eu vou falar para o grupo de podcasts que a gente faz parte? Tem uma palavra. Não, tanto faz, menos podosfera. Tem o Projeto Vingadores, que é o nome do Hernani, Todo Dia Podcast, apenas um cara. Projeto Vingadores funciona legal também. Projeto, né? Pode ser melhor do que podosfera. E para encerrar, esse aqui vai ser um tema que ele merecia muito ter um episódio próprio, mas como a gente tá gravando uma só vez, não vai dar pra fazer. Caso tenha uma aceitação legal, todo mundo fale, puta, esse cara é foda, eu quero ouvir ele falar, e aí um dia você volte no futuro, a gente vai falar sobre isso aqui, tá bom? Já deixo avisado, porque eu acho que é uma coisa legal. Como 2019 tá começando, a parte você vai falar muito mais do que eu, porque você tem mais conhecimento do que eu. Como 2019 tá começando, digamos que o cara tá ouvindo isso aqui, primeira semana, primeiro mês de 2019, ele gostou do que você falou, ele falou, puta, esse cara, eu quero ser esse cara, eu quero ser o cara que vai ter tudo isso aí que ele falou, e ainda assim não vai se portar com mulher, eu quero fazer pra mim, pra me desenvolver, e não pra uma questão de pegar mulher gado demais. O cara precisa começar academia e começar uma dieta ao mesmo tempo. Claro que dieta, cada um tem uma de uma forma, academia, cada treino é de uma forma, mas quais são as recomendações assim, iniciais que você faz, como o cara começa a treinar, se ele começa em casa, se ele faz barra em casa, se ele vai direto pra academia, se ele faz, por exemplo, ele quer perder peso ou ganhar, o que ele faz em cada um deles, e dieta pra não ter uma puta dieta de contar carbo, tudo isso que você faz, uma dieta básica, tipo, para de comer isso aqui que só vai fazer mal, começa a comer mais isso aqui, pra iniciar mesmo, quais dicas você dá pra alguém nesse novo ano? Cara, na academia... tudo vai depender do que você quer, obviamente. Então tem cada metodologia para cada objetivo. Se você é uma pessoa já magra e quer entrar na academia para ganhar massa, você não vai poder ficar fazendo dietinha restritiva, não vou comer só isso, vou comer só alface. Se você é magro e você quer ganhar massa muscular, cara, na academia você vai ter que treinar muito bem. Você vai ter que procurar, vai ter que ficar dias procurando no YouTube como é que faz exercício direito. Lá no YouTube, pesquisa canal Bambam. Várias dicas de vídeo lá, interessantes. Não escuta esse doente aí, não. Vai lá nos canais gringos, procura os caras lá, não vem com Bambam, não. Os canais você recomenda. O Bambam nem corta as malhas, cara. O Bambam só conseguiu competir porque o treinador dele era muito foda e ensinou esse merda. Bambam, ele criou um termo, é que o Bambam não é entendido pelo povo, mas ele criou um termo que é malhar presença. As coisas que te dão presença, você malha. Ou seja, você malha peito e você malha bíceps. Só. Você vai um dia faz peito, vai outro faz bíceps, peito, bíceps. Mas fica com um puta peito que os caras vão olhar e falar, caralho, olha aquele cara com bíceps gigante. Antebraço, foda-se, perna, você usa calça, não precisa mesmo. Costas. Foda-se a perna. Costas não faz. Malhou presença, você vai pegar todo mundo no carnaval fora de época. Exatamente, isso aí. Mas então, falando sério agora, desculpa. No canal você quer aprender a malhar peito e bíceps, você vai no canal do Bambam. Aí o cara quer aprender a malhar de verdade. Caio Botura, eu sei que você gosta, mas quais canais você recomenda? Cara, eu não sei indicar canal em si, porque como é que eu procurava? Eu colocava no YouTube assim, dicas pra melhorar o supino. Às vezes eu colocava em inglês, né, pra pegar canais gringos. Aí eu ia vendo, cara, eu nunca salvei, nunca fiquei dando... subscribe nos canais, então eu não sei exatamente quais são os canais bons, mas coloca no Google, cara, como fazer tal exercício, técnica para aprimorar tal exercício, você vai achar um monte de coisa útil, mas canal assim que eu recomendo muito é o do Caio Botura, principalmente os vídeos mais antigos, porque hoje em dia o Caio Botura, se eu não me engano, ele tá mais vlog, sabe, não é mais aquele canal de dica, focado em treino, etc, então procura os vídeos mais antigos do Caio Botura, e vai procurando no YouTube dicas de como fazer. Se você tiver dúvida na academia, cara, não fica com vergonha, cara. Pergunta o instrutor como é que faz. Não chega pro cara e fala, me dá uma ficha pra crescer. Como você é novato, ele vai te passar uma ficha bosta. Você vai ganhar, sei lá, 100 gramas de massa muscular em 5 meses com um treino de professor na academia. Então, o professor na academia você vai usar pra aprender exercício somente. Você não vai pedir dica de treino. Você não vai pedir para ele fazer sua ficha, etc. Se a pessoa perguntar se você já tem ficha, você fala, não, eu já tenho a minha ficha, não precisa fazer. E se fizer, você ignora a ficha. Você não tá lá, ninguém vai ficar fiscalizando se você tá fazendo tal exercício. Na academia tem um cara, velho, um filho da puta que ele... eu tenho que pesar lá a cada 3 meses. E eu peso muito, eu peso 128 quilos agora. Só porque eu treino há muito tempo, eu treino já há 6, 7 anos. E toda vez que eu peso, puta, eu tenho pouca gordura corporal por treinar muito tempo. Esse filho da puta olha pra mim e fala: olha, eu fiz o seu MMC aqui e pelo peso você tá com obesidade mórbida. Eu olho pra ele e falo: caralho, eu vim nessa academia há 7 anos, como eu tô com obesidade mórbida? Você é cego, filho da puta. Aí ele fica: não, tá com obesidade mórbida, você vai ter que fazer 3 horas de esteira por dia pra perder um peso. O maluco tem tipo 1,98 m de altura, 130 quilos, ele faz a continha lá, já era. É obeso, mano. Foda-se que você treina há anos, que você já tem isso como estilo de vida. Não confie em professor, cara. Na academia você sempre vai ter um cara que você vê que ele é bom naquilo, que ele treina a sério. Vai ter os professores que estão lá pra pegar a mulher e tal. E sempre tem um cara que vai lá de fone, faz um treino, o cara é grande, é forte, faz o treino e vai embora. Se quiser falar com alguém, no máximo esse cara. Fala com esse cara de fone. Não, mas o professor Falando desse cara até de fone, o cara vai recomenda. estar tipo um maluco gigante, você dá uma cutucada no braço dele: ô, oh, isso aí, meu. Ô, mano, me ensina a fazer o um exercício ali, mano. Tá pesado. Mas é Espera isso, ele cara. tirar O o fone e professor fala na com ele. academia, você só... É, espera ele tirar o fone, espera ele ir lá beber água, que ele vai ter que tirar o fone pra não cair e molhar a porra toda. Aí você fala com ele. O Mas professor na fala academia. com... Ah, o professor na academia só usa para perguntar como que faz o exercício, cara, mais nada. Se ele começar a te dar dica de treino, começar a falar, fazer esse exercício aqui, fazer, você ignora, você manda ele tomar no cu, se possível. Mas fala, como é que faz tal exercício? Como é que eu faço o supino 45? Ele vai te mostrar, você fala, beleza, entendi, obrigado. Pode voltar lá para a menina que você tava olhando a bunda, tô de boa. Esses caras da escola Bambam, que malham presença, existem muitos na academia também. Tipo, a academia que eu faço, tem dois, três caras que eles só vão pra academia na sexta-feira e eles fazem esse treino Bambam. Faz peito, bíceps, vai embora. Só na sexta-feira. Tipo, ele faz isso, volta pra casa, põe a roupa e vai pra balada. Tem esses caras, você percebe. O cara Pois que é. ele treina a sério, ele. Bambam. Você é a fanbase do Bambam, esses caras. O cara que ele treina a sério, geralmente ele vai ter uma puta cara de mal encarado, que vai ser um cara grande, mas a maioria. Tipo, gosta de ensinar isso para as pessoas porque o cara teve que estudar pra caralho, teve que ficar vendo vídeo sobre isso, fazendo conta, criando um treino. Você chegar pra um cara desse e perguntar para ele: cara, eu quero fazer um treino aqui de bíceps, eu fiz esse exercício aqui, você acha que tá legal ou adiciona um a mais? Entendeu? Quer perguntar alguma coisa assim? Certeza que o cara vai te ajudar. É raríssimo um cara desse ser um maluco folgado. O cara que vai ser folgado é o que treina só bíceps e peito, que vai ficar lá: não, aprende aí, eu não vou ensinar não. Esse cara que leva a sério, na maioria das vezes ele vai te ensinar de boa, vai tentar mostrar como fazer melhor. O caso do Juan aqui, por exemplo, que muita coisa Do Juan. que eu faço hoje, graças a ele, fui falar com ele, ele me ensinou tudo ali detalhadamente, eu aprendi a fazer e faço até hoje. E para quem tá começando, cara, o melhor tipo de dieta para fazer é a dieta flexível, que inclusive quem ensina do melhor jeito possível a dieta flexível é o Caio Botura. É, para iniciante, essa é uma dieta simples e que funciona muito bem, cara. Então, não fica preocupado em fazer as dietas de fisiculturista, não. Preocupa em entender como é que funciona a dieta flexível, entender como é que funciona a absorção do seu corpo de nutriente. Não é complicado, cara. Você não vai ter que estudar biologia para entender isso. É uma coisa até simples. Você vai precisar fazer umas continhas chatas lá para ver a quantidade de comida de nutrientes que você vai precisar para o seu corpo, mas depois que você fizer isso, é muito fácil fazer de novo quando você for aumentando ou diminuindo o seu peso. Se você quer emagrecer, você faz uma dieta mais restritiva, corta carboidrato. Não precisa cortar 100% carboidrato, isso é besteira. Mas carboidrato, como ele é bem calórico, é bom você cortar se você quer perder peso. Se você quer ganhar massa muscular, se você já é magro, você vai ter que pegar arroz, moer no liquidificador e injetar tudo no seu rabo, cara. Você vai precisar de muito carboidrato e proteína para crescer. O cara tá dando uma puta de castéria e mandando. Vai ter que injetar arroz moído no seu rabo pra crescer. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Ah, mas é isso, cara. É pro cara entender que ele não pode ficar de frescura com comida, cara. Se você quer ganhar massa muscular, não vai ser comendo alface e tomate. Vai ser comendo 1 quilo de frango por dia e uma plantação de arroz. E quando você começa, uma Então. coisa ruim quando você começa é que você tem muito esforço e pouco ganho. Você tem que comer como alguém que já treina anos, já tem um corpo que compense isso. Você tem que comer. E você não está acostumado a fazer isso, vai ser ruim pra caralho. Você tem que tirar um tempo do seu dia para ir treinar, que também você não está acostumado. Então, o começo, tipo, os primeiros 2 meses é quando um desiste, porque o cara fala, puta, é muito trabalho, não vou continuar aqui. É quanto tempo você acha que levaria com essas dicas que você falou de como pegar o treino, como começar uma dieta, pro cara ver que ele tá tendo ali um desenvolvimento e começar a ter prazer em ir treinar e as pessoas perceberem, putz, tá ficando mais forte e tal, e ele ter reconhecimento para ele mesmo de que tá dando efeito e que fique visível, que não seja só aumentou 3 centímetros aqui, alguma coisa. Um aumento considerável. Isso leva muito tempo ou, tipo, em 6 meses dá pra conseguir? Cara, vamos lá. Se a pessoa pegar desde o primeiro dia da academia, eu fui muito retardado quando eu comecei a academia, Em por um casa, né? exemplo. Eu não. Não, quando eu comecei a academia mesmo, quando eu malhava em casa, porque meu irmão ele é personal trainer, era, hoje em dia, empresário. Vou falar uma coisa aqui que você tá falando errado e eu vi no último vídeo do Bambam. É, não pode falar malhar, a gente tem que falar treinar. Porque a gente é. Ah, é, desculpa, desculpa, Por desculpa essa gafe, gente. favor, não comenta. Eu treinava em casa. Eu treinava em casa, porque meu irmão era personal, ele sempre deu aula em academia, dava aula particular, etc. Ele me passava os treinos que eu pedia. A gente tem os pesos aqui em casa. Aí eu vi que em casa não era tão efetivo, porque era difícil malhar costas, não tinha como malhar a perna. Para fazer peito era quase impossível, porque não tem barra de supino, só tem os pesos. E assim, limita muito os movimentos, os exercícios em si. Ou seja, em casa, quem fala que treina em casa tá falando asneira, porque você não tá treinando, você tá ali levantando peso igual um trouxa para nada. Aí eu comecei na academia, só que eu ia na academia igual eu malhava em casa. Eu fazia os exercícios do jeito que eu pensava que era certo, não procurava como é que era, não fazia dieta, almoçava, jantava e ficava por isso É mesmo, da não contava academia e macro. mandava um Ou Big seja, Mac. é tipo isso, eu ia tomar um açaí ali do. Cara, e pior que do lado da academia tinha uma porra de açaí que era muito bom, cara. Quase todo dia eu ia naquela merda, mas enfim. Eu ia pra academia e voltava mais gordo, era basicamente isso. Demorei uns 2, 3 meses, cara, pra começar a pesquisar sobre treino e dieta. Então, pra mim, foi mais demorado no início pra ter resultado. Agora, se você é uma pessoa que tá ouvindo aqui, semana que vem você já vai na academia e vai começar a estudar, vai começar a ler como é que funciona a dieta flexível, vai procurar saber como é que faz um treino direito, um treino decente, cara, 2 meses você já começa a ver resultado físico, cara. Tipo, óbvio, você não vai estar lá prendendo o bíceps na manga da blusa, mas você vai ver quando você tirar a camisa que você está tendo um resultado bom. Tá emagrecendo, você tá ganhando volume. E em 6 meses, cara, se você fizer tudo certinho, em 6 meses você vai estar no nível acima da média, cara. Porque é difícil manter. Se você mantém, o resultado depois vem satisfatório. Quando você começa a ter isso, E começa a valer a pena. Você espera a hora de ir pra vale a academia, porque pena, você fala, vale a pena. puta que foda. Cara, ninguém dá esse tipo de dica, mas eu vou dar, cara. Eu vou dar. Mandou os caras injetar nada não, porra. Era basicamente Não, isso. pode falar, vai. Mas calma lá, Passou das 2 horas, tá eu vou explicar. liberado. Tá liberado, não tem problema. Cara, se você. Mas vai faz o trem direito, cara. Não vai fazer de qualquer jeito sem acompanhamento. Pelo amor de que você tenha qualquer Deus que você cultue. Não vai lá no cara da esquina, no cara da academia, compra um anabolizante que ele fala lá que é qualquer coisa e injeta. Vai no médico, cara, faz acompanhamento, porque com anabolizante, cara, o que você ganha em 6 meses, você ganha em 2 semanas. Isso é fato. Você não vai. Porque. Cara, o que acontece? A quantidade de testosterona que você tem no seu corpo, cara, é muito baixa naturalmente. É muito difícil você achar uma pessoa que tem muita Principalmente se você testosterona for no europeu. corpo e consegue. Então, hoje em dia, europeu, meu filho, se não tomar anabolizante, só tem estrogênio. Então, se você tem condições financeiras de ter um acompanhamento médico, de ter um nutricionista, pessoas profissionais que vão poder te auxiliar no uso de anabolizante, usa, cara, que vale a pena. Você não vai ficar broxa, seu cabelo não vai cair, desde que você tenha o acompanhamento médico, você tome todos os remédios necessários que os médicos vão te passar. Sempre vejo pessoas falando isso. Se você faz com acompanhamento, tudo bem, não tem problema. Até atletas ciclam normalmente. Não só atletas de fisiculturismo, tipo jogador de futebol, quando ele tá prestes a voltar, ele faz isso para ter mais musculatura. Mas você não consegue ter acompanhamento médico fácil. Não dá para eu, por exemplo, chegar lá no doutor e falar assim: Ó, doutor, eu quero aqui tomar um Hemogenin, dá para você dar uma ajudada? Não dá para fazer isso. Como você vai conseguir acompanhamento médico de uma forma fácil de conseguir, que não seja no, sei lá, no mercado negro? E como você vai aproximar do cara? Você que já fez ciclo, já tomou? Então, é o seguinte, você vai precisar de sorte. Por isso que eu tô falando, se você tiver condições, se você tiver lá um médico nutricionista que vai te auxiliar. Cara, a primeira vez que eu fui no, como é que chama a porra do médico lá, que olha, negócio de hormônio, esqueci. Esqueci o nome hã? Hormonista? Como? Não, Hormonista. não é Tô hormonista, cara, esqueci o nome, é. zoando. Hormonista, doente. Eu esqueci. Pode falar médico também. Eu esqueci o nome Calma aí, da especialidade deixa eu médica. pesquisar aqui. Médico Oi? hormônio, só pra gente dar a Médico informação do correta. hormônio, vamos ver. Endocrinologista, lembrei. Neurologista, exatamente. Se você. A primeira vez que eu fui no endocrinologista, sabe o cara que falou? Ele falou: Ah, não, mas isso aí eu já tive clientes que tomaram anabolizante, depois veio aqui com um furo no braço. Não sei o que, ah, isso aí vai te deixar estéril, isso aí vai não sei o que. Ou seja, são pessoas. Parece que nem estudaram o assunto para falar, entendeu? Pô, isso foi babaca São pra os caralho, caras na que boa. pensam. Isso foi Óbvio, cara. basicamente. Eu fui num médico, o médico falou um negócio e o médico tá errado, não estudou o assunto. Cara, pelo amor de Deus, como que o cara estudou o troço de hormônio do corpo e fala uma asneira dessa, cara? Porque, velho, se fosse verdade o que ele tava falando, que você vai ficar estéril mesmo com acompanhamento médico, você vai ter um buraco onde você tá injetando, por que que os atletas não têm, cara? Esse cara é o tipo médico que estudou só o que ele queria, não estudou tudo que precisava, O que entendeu? acontece somente é que você pode ter uma Independente do overdose do paramédico, hormônio cara. que você está tomando, né? Não é, eu não tô falando que eu entendo mais que um médico. Eu tô falando que esse cara não estudou esse assunto específico. Sim, pode Que é acontecer. óbvio que, cara, como é que um médico formado tem a mesma opinião que meu avô, cara, que mal foi na escola? Não, não faz sentido. A formação do cara foi o câmera record. E o É, cara. tipo isso, cara. Não tô falando que eu sei mais que o médico, não tô falando que ele tá errado. Tô falando que eu dei a má sorte de pegar um médico que não entende de uso de anabolizante, só E isso. depois se Agora encontrou que ele um que entende de seria diferente, hormônio. que você foi É, na sorte depois também? eu encontrei. Foi Hã? na sorte também? Ou Foi você no teve quê? na sorte ou você teve uma indicação? É, foi, cara. Porque, tipo, eu fui nesse médico. Aí eu falei, puto, o cara é um filho da puta, não vai querer me ajudar. Aí eu fui lá, liguei de novo lá no meu plano de saúde, pedi uma consulta com. É, porque primeiro você vai ter que fazer uma consulta com um clínico geral e ele vai te perguntar os troços e vai te encaminhar pro endócrino. Aí você vai ter que ter a sorte. Aí depois eu dei a sorte. Encontrei um cara que ele já era mais familiarizado com esse assunto de anabolizante. E ele falou alguns riscos. Falou que pelos meus exames eu estava apto, não ia ter problema. Desde que eu fizesse o acompanhamento, eu não ia ter problemas assim de ficar estéril, blá blá blá, essas coisas, cair cabelo. Nossa. Porque você tem que fazer o exame até para ver se você pode tomar anabolizante. Porque às vezes você tem um nível hormonal ali muito, muito, qualquer palavra, desregulado, muito, sabe, que tem pico e tem Você altos e pode tomar baixos, no sabe? Muito momento errado constantes. e já era, fodeu tudo, né? É, se você tomar no momento errado, se você tomar numa época que você não pode, que seu nível hormonal está desbalanceado, você pode acabar tendo efeitos colaterais muito fortes, mesmo com remédio. Por isso que é bom você ir no endócrino. O endócrino, não pensa que o endócrino vai te recomendar anabolizante. Ele não vai te escrever uma receita escrita, toma esse anabolizante. Ele não vai fazer isso. O anabolizante você vai ter que achar alguém de confiança para te vender. Aqui no meu caso, eu compro numa loja que meu irmão já é cliente há quase 7 anos, até mais. E todo o anabolizante que eu comprava lá com o amigo dele, que tem uma loja, etc. Vai Aí te você vai ajudar ter que no dar a uso, então, sorte né? de achar. É, você vai ter que ter a sorte de achar um endócrino que vai querer te ajudar e vai ter que ter a sorte de achar uma pessoa de confiança que vai te vender produto de qualidade. Então, só se você tiver muita condição, só se você. E não vai pelo que eu tô falando aqui. Primeiro estuda antes o que é anabolizante, como é que ele age no seu corpo, quais anabolizantes são melhores para o primeiro uso. Igual primeiro uso, você não vai injetar um trimbolona, que é anabolizante para cavalo. Você não vai fazer um ciclo com GH. Você vai começar baixo, cara. Segura um pouco aí, não vai achando que você é o. Se é o. Como é que é? O Arnold Schwarzenegger de uma vez. Vai injetar 30 ml de insulina na veia e vai ficar grande. Não é assim. Mesmo assim. Começa com coisa básica. Tipo, o cara, tipo, o meu primeiro ciclo. Um cara tipo o Arnold. Tem um documentário dele que todo mundo já deve ter visto, quem tem interesse nisso, chama Pumping Iron, que mostra ele treinando. Ele tomava isso, mas aparece ele na academia, ele tá fazendo um levantamento terra que os caras fazem até desmaiar. O bagulho é muito pesado. E aí fica uma fila de caras fazendo. É, então. Aí o primeiro faz, tipo, faz 8 repetições, desmaia, aí os outros ajudam ele, arrastam ele pela perna assim, acordam ele, aí vem um segundo e faz. E ele fazia esse tipo de treinamento. Ele tem aquele corpo lá, ele usou hormônios, claro, mas se você ficar em casa jogando LOL e injetando, não vai adiantar nada, você vai só ter complicação. Além disso, você exatamente. Tem que treinar muito. O que o Raj tá falando aqui, ele seguia uma dieta restrita, controlando tudo, ele treinava muito, como ele falou, 3 vezes por dia até, e aí você vai ter mais resultado com o hormônio, mas não é só vou tomar. Eu deixo puto também em academia, esse cara fala, não, esse cara ele é forte porque ele toma bomba, quando os caras não faz nada. Ele acorda, toma e pronto, ficou forte. Pois é. Se você tomar anabolizante e... Cara, é foda. Se você tomar anabolizante e fizer um treino fudido, cara, você vai ver o efeito reverso que vai dar no seu corpo, cara. Então, no tempo que você tá tomando anabolizante, cara, não falha na dieta e não falha no treino. Senão o efeito reverso vai ser devastador, cara. Vai ser uma coisa de te deixar bem pra baixo. E o melhor do anabolizante, cara, mudando um pouco de assunto, saindo dessa parte do uso, o melhor do anabolizante... não é nem a aparência que te deixa, cara. Não é nem o físico, sabe? O visual. É o desempenho que te dá na academia, cara. Antes de tomar anabolizante, pra você ter ideia, eu fazia rosca direta com, acho que 11, 10 quilos por aí. Com anabolizante, cara, na terceira semana eu tava fazendo com 16, cara. Supino eu tava com, acho que uns 12 quilos a mais do que o normal. Todo tipo de exercício você melhora, assim, 300%. Tanto mais motivação pra fazer também, né? Tu chega em casa com mais vontade. Muito mais, cara. Muito mais motivação. E até o anabolizante até ajuda muito na dieta, cara. Porque quando você toma anabolizante, seu corpo vai pedindo muito nutriente. Então, você acaba que você fica com fome toda hora. E eu comia, sei lá, 6 vezes por dia quando eu tava ciclando. Então, ajudava. Você comer 6 vezes por dia grande quantidade de comida é foda. O anabolizante, ele auxilia nisso tudo. Se você é uma pessoa que tá malhando já um tempo e quer ter um desempenho melhorado, você quer falar, não, quero ser o espartão da minha academia. Aí tá, aí você faz o que eu tô te indicando aqui. Eu tô falando por experiência própria, cara. Porque às vezes a pessoa desanima com a academia porque chega numa época que ela não tá crescendo, ela tá vendo que o desempenho dela na academia não tá bom, não tá... Assim, ela levanta o mesmo peso há 5 meses, não tá conseguindo passar disso... Então, o anabolizante ele vai te dar uma motivada na academia e um benefício visual e um desempenho muito grande, cara. Chega a ser assustador o jeito que o anabolizante age. Nunca vi alguém no YouTube, em qualquer lugar, falando esse tipo de coisa que você falou agora. Esclareceu muito isso, cara. Eu também não ia falar isso aqui no início, não. Tô deixando pra agora. O título desse podcast vai ser Menefreg, episódio 9 ou 10, quando sair. Odeie Como mulheres. Usar anabolizante. Odeie mulheres, ame Hitler, use drogas. Use drogas. O título pra atrair a galera. Os caras vão falar, hackear o canal. E aí, o cara começou 2019, dica de dieta ele já tem pra fazer o ano inteiro. Além disso, o outro ponto, que é desenvolvimento pessoal, inteligência, tudo isso. Você recomenda que ele faça o quê? Faculdade, cara, não faz. Faculdade, só faz faculdade se você precisa de um diploma pra exercer a sua profissão. Você precisa, por exemplo, no meu caso, que eu quero ser professor. Pra dar aula. Exercer a profissão do seu sonho, tá, cara? Pra dar aula, eu preciso ter. Se for o seu sonho, você faz. Cara. Pra dar aula, eu preciso ter o diploma. Então, eu sou obrigado a estar lá, mas é uma puta. É todo dia pensando, espero que isso acabe logo, não aguento mais. Então, nesse caso, eu sou obrigado a fazer, mas é só por isso. Se quer ser, sei lá, advogado, médico, você tem que fazer. Mas você pode ter uma profissão independente disso, cara. Fica longe, porque é a melhor coisa que você faz na sua vida. Se o cara tá longe da faculdade, o cara já tem essa visão. Que a gente tem aqui, que tá meio fora da Matrix e consegue ter alcance a mais coisas. O que você recomenda que ele faça para desenvolver agora o intelecto, a parte da inteligência? Por onde ele começa e o que ele evita ali, que são as piores coisas que ele pode fazer no começo? Cara, acho que do jeito que eu comecei, primeiro é pela parte religiosa, cara. Isso aí não tem jeito. Não dá pra você começar pela política ou pela outra coisa. Tem que começar pela sua parte religiosa. Estudar o que você acredita, estudar o que, que qual tipo de crença te agrada mais, qual você se identifica mais. Porque dali você vai ter uma base para as outras coisas. Você vai ver, ah, não, isso aqui não é compatível com minhas crenças. Eu construí a minha personalidade de hoje assim. Primeiramente, eu fui estudando religião, a que eu mais me identificava. Acabei que eu virei agnóstico. Acredito na existência de um Deus, mas não tenho nenhuma religião específica. Sei não que você é paganista. Acredita em Odin, acredita em Thor, em Raio. Ah, mas isso aí é referência filosófica. Acho que o Odin tá lá no céu com o Thor tomando hidromel enquanto a gente tá aqui embaixo. Isso é a parte filosófica, não tem nada a ver com crença de verdade. É só, como eu falei antes, é uma inspiração para viver, é uma filosofia que te inspira. Então, você estuda a parte religiosa, depois você procura desenvolvimento da sua personalidade, cara. Você procura... Como é que eu posso explicar? Não fica nesse negócio de ah, tem que pegar mulher pros meus amigos acharem que eu sou legal, não sei o quê. Cara, faz as coisas que vai te beneficiar. Porque o que pegar mulher vai te beneficiar? A única coisa que você tem ali é um risco de pegar sífilis, pegar sapinho na boca. Então, não fica com essas paranoias de querer ser o cara fodão, entre aspas, o trouxa que fica lá lambendo dente de mulher todo dia, cara. Procura fazer coisas que vão te acrescentar como ser humano. Quando você foi estudar religião, já que diz que é um ponto de início, para mim o ponto de início é a política. Eu acho a política muito importante, mas a religião também é uma base muito boa. Não, sim, a política para formar a sua personalidade é muito importante. Mas as pessoas depois, que né? Já estão aqui ouvindo, provavelmente 99% já tem uma opinião política. Verdade. Então, elas já política é o que elas mais têm contato aqui. Mas pode ser que elas não tenham tanto contato com religião, assim. Quando você for fazer isso, cara pode ser... estudar algo não é pegar ali o ponto que você tem e reforçar ele. Isso é o que o esquerdista faz exato. O tempo todo. Ficar lendo os mesmos caras que concordam e acha aquilo maravilhoso. Se você quer ter uma opinião religiosa, por exemplo, e você é cristão, você vai ver tudo que você achar sobre cristianismo pró e contra. Você vai ler lá Tomás de Aquino e vai ver a base filosófica dele para Deus existir. Mas também vai ver um cara que diz que Deus não existe e vai entender o sentido dele. Você vai desconstruir essa imagem que você tem, e aí quando você volta ali a um patamar do zero, você fala, beleza, eu tenho todas as opiniões diferentes, o que agora faz sentido pra mim? Aí, a partir desse momento, você vai criar a sua opinião realmente. O revisionismo é importante por isso, porque todo mundo vai te falar, fascismo é errado, nacionalismo é errado, o mundo é multicultural, o mundo é globalista, isso é maravilhoso. O revisionismo vai falar, não é isso, olha essa outra visão. E aí você já tem a sua base de odiar coisas que foram ensinadas a você que são odiosas e amar coisas que foram ensinadas que são amáveis, e você contrapõe isso e fala, beleza, agora que eu tenho as duas visões, eu vou criar a minha própria. Na religião isso também é bem importante. Se você é cristão e já se considera cristão, estudar religião não é chegar lá e falar, não, eu vou saber tudo sobre cristianismo agora. Você começa vendo o que é contrário. Vou ler a Bíblia do início ao fim. Aí não vai adiantar. Começa vendo o que é contrário, começa entendendo o que ele falou agora do paganismo, o que é a base do paganismo, o que ele defende, começa entendendo religiões diferentes, menos muçulmano, isso daí você não precisa perder tempo não, deixa pra lá, estuda o resto que importa, e aí você cria... Estuda só as coisas feitas por seres humanos, muçulmanos você ignora. E aí você cria a sua visão ali a partir disso, a partir da sua experiência, não fica só reforçando o que você já tem na cabeça, que não adianta muito. Você tem ideia, cara, na época que eu comecei a estudar religião, eu tava tão apegado ao islamismo, cara, eu tava vendo a história dos caras, porque, tipo, quando você pega pra ler, você não tem fontes revisionistas. Então, ficava naquela coisa de, ah, os caras são coitadinhos, não sei o quê. Eu lembro que na sétima série tinha que fazer, tipo, um texto sobre alguma religião. Eu fiz um puta texto defendendo o islamismo, cara. Falando como que eles eram coitados, como que eles eram mal interpretados. Fui na casa de uma professora minha, uma professora de português. E aí eu tava com a minha namorada e com um amigo meu que sabe minha posição política hoje, e o resto era só, tipo, galera que estudou comigo. A gente foi lá porque ele ia parar de dar aula e foi visitar ela. E aí ela tava falando, tipo, ah, eu comecei a dar aula pra vocês na oitava série e foi a melhor sala que eu já tive. O William, ele escrevia textos maravilhosos, eu nunca li textos tão bons. Fiquei mó feliz, falei, puta, a professora lembra de mim até hoje, né? Textos maravilhosos, eu tenho um texto guardado até hoje. E aí, quando ela mostrou o texto, era um texto sobre o diário de Anne Frank, falando sobre a perseguição que ela sofreu frente aos nazistas e tal. E ela falou, ah, sempre que eu leio esse texto, eu choro hoje em dia, pensando nas palavras que você colocou. Eu falo, puta merda, cara, como era gado? Como fazer um texto sobre Anne Frank? Não, não tem jeito, cara. Quando você tá na escola, você vai, por mais que você queira estudar, você não tem conhecimento do que é revisionismo. Você não tem acesso a essas fontes. Você é a realidade que colocaram frente, ali, pronto, cara. É isso. Entendi. Você vai ver mais pra frente quando você estuda o assunto e você vê que tem coisa errada ali. Quando você amadurece sua opinião pessoal, que você começa a entender que pode ter coisa errada ali. Agora que você vê... a criança, você lê e fala, ah não, isso aqui é isso, então pronto. Teve um filme de Hollywood que promove o uso de drogas, você fala, puta, deixa eu ver quem é o produtor desse filme. Caralho, esse cara é judeu. Ah, tem esse jornal aqui defendendo outra coisa, deixa eu ver. Nossa, o cara é judeu. Ah, tem essa instituição internacional defendendo refugiados na Europa. Caralho, ele também é judeu. Talvez tenha algo atrás, né? Talvez, aí você começa talvez, a entender o refugiado. Parece. Acho que não é por acaso. Parece que eles estão fazendo uma... Parece que eles estão fazendo uma tramóia aí. Aí você vai entendendo essas coisas. Aí você começa a procurar fontes, assim, mais obscuras, entre aspas. Assim, você vai conhecer no revisionismo... Pessoas que defendem um lado não tão prestigiado, digamos. Barra Paul e foi. Vai no barra Paul do 55chan.org e vira deputado federal. Vai dar certo. É o que eu pretendo fazer. Quando se der certo. Vai lá. Eu penso, cara, como eu não escondo muito meu nome, isso pode acontecer de eu estar tipo, fazendo uma campanha para deputado federal, foda, todo mundo, nossa, muito bom, esse cara é muito bom. Aí o cara já que falou, oh, tem um áudio aqui para vocês ouvirem. Tipo, um debate, tá ligado? E mete esses três, eu vou falar, puta merda, o que eu faço agora? Deputado William, quais são suas fontes para falar tal coisa? Ah, o barra pau do 55 chan. Pode ir lá e conferir. A gente tá lá em 2040, sabe? Eu tô mais velho, aí o cara abre a folhinha dele assim. Olha, eu investiguei aqui e em 2018, no Menefrego Podcast, você afirmou, eu já suando, puta merda, puta. Meu Deus. Como esse cara achou? Como que você justifica a sua relação com um cara que falou que não liga pro extermínio de índios, deputado? Ai, cara. Tá fudido, cara, esse episódio aqui nem vai sair, galera. Pensando bem, é melhor não. Vou guardar ele aqui pra eu ouvir sozinho em casa, nunca mais. Vai ser melhor mesmo. Inteligência, beleza, o cara tá criando ali, e aí, esse episódio tá com 3 horas já, cara, tô correndo um pouco por isso. Caralho. O cara tá lá criando a noção dele, desenvolveu a noção religiosa, e aí ele sempre vai cair nos caras que são, por exemplo, o Nando Moura, a gente gostou dele muito no passado, mas o canal dele hoje em dia, cara, tá muito, ai, eu vou falar uma coisa aqui porque eu tô vendendo o meu curso, porque eu tô fazendo tal coisa, virou mais um canal pra promover a pessoa do que um canal que ensina. Como você acha que o cara pode fugir desses... caras que tem a solução pra tudo, que falam, ah, eu tenho aqui a solução pra tal coisa, e ele realmente trazer alguém que vai mostrar um outro lado pra ele, que vai ajudar ele a construir a sua própria visão. Qual é o que ele deveria fazer pra fugir disso? Isso é uma pergunta difícil, cara, porque isso aí vai muito da pessoa ser influenciável ou não. Isso aí é algo bem mais da personalidade do ouvinte do que alguma dica, assim, específica. O cara pode mudar, né? Mas, cara, normalmente, canal grande não dá pra confiar, cara. Normalmente, canal grande... Se você for ver um canal grande, pega os primeiros vídeos. Vão ser os vídeos mais espontâneos possíveis. Os mais recentes desses canais grandes são tudo pretensiosos. É o cara querendo passar uma mensagem específica que ele acha legal, etc. Então, o Nando Moura, eu não acompanho mais o canal dele, apesar de deles... O canal dele ser basicamente voltado pro cristianismo em si. Porque antigamente os vídeos deles eram focados na informação. Ele passava as informações que ele tinha que passar sobre o cristianismo. Falava, ah, era desse jeito, blá, blá, blá. E te dá uma, mesmo que seja a visão da Bíblia, uma visão que você não encontra todo cristão falando. É uma visão que é interessante de ouvir. Não é aquela coisa chata que você ouve na igreja, por exemplo. É uma coisa... interessante de ouvir, você começa a ficar entretido pela história que ele está contando. Então ele é um comunicador muito bom, sim, nos vídeos antigos, porque hoje em dia não dá mais para levar o Nando Moura como referência para desenvolvimento pessoal no âmbito de religião, porque hoje em dia o canal dele é muito voltado em tretinha, aquela coisa, ah, vou fazer um vídeo-resposta para tal pessoa, ah, o Cauê Moura falou isso, a Kéfera falou isso, vou dar uma resposta aqui. Ah, New York Tretas, canais retardados. Então o canal dele desvirtuou muito do que era a ideia mesmo principal. Mesmo quando ele fazia isso no começo, ainda era uma coisa, tinha uma coragem foda. Por exemplo, ele vinha do meio do metal, e o metal, todo mundo que ouve metal um pouco mais extremo, ouve black metal, é normal. Apesar de ser um nicho pequeno, todo mundo nesse nicho ouve. E aí ele tinha um vídeo falando mal de bandas de metal, lembra da banda dos Pandinhas? Ele fala, puto cara, tipo, ele trabalha com isso, o trabalho dele é ter uma banda, ensinar pessoas a tocarem, especialmente metal, e ele tá falando mal de um grupo que muita gente aqui ouve, então é uma coisa de coragem. E era admirável isso. Era uma... Agora é muito, galerinha, vamos falar mal da Kéfera, vamos falar mal do Cauê Moura, coisa que todo mundo faz. Não tá mais... Virou youtuber, cara, é isso. Parou de ser um canal informativo com um assunto interessante, virou youtuber, virou vlog que fica comentando tretinha, cara. Então, de referência para estudo, só os vídeos antigos, os novos nem vale a pena se inscrever para acompanhar, não. Não são os livros que você citou antes, Castan, David Cole, documentário David Cole. Sérgio Oliveira, não pode esquecer, o livro Holocausto Judeu ou Alemão é muito bom, é a leitura básica para quem quer entender um livro como é que curto. Funciona. 50 páginas. Você lê de um livro. Um livro curto e é muito bom, cara. Tem muita coisa para aproveitar ali. E Menefrego Podcast, claro, né? Que é a grande referência do submundo da internet atualmente. Submundo, cara, já é quase outro planeta isso aqui. Imagino que um dia vai ter lá na. Aqui em São Paulo tem um negócio chamado Hebraica, que fica na Rebouças, que é tipo Nossa, a elite judaica do Brasil se reúne lá. Imagina um dia, espero que isso aconteça um dia, que sentem dois caras e olhem assim por cima do nariz deles, que vai ser difícil, e falem, nossa, tem um cara aí na internet falando umas coisas, hein? Eu vou te mandar depois. Os caras falando uns absurdos. Que circule dentro da Hebraica esse áudio, por exemplo, outros áudios. Se os caras, em algum momento na vida deles, percebam que o Goen sabe. E que eles vão ter que se esforçar um pouco mais pra fazer tudo, acreditar naquelas mentiras. O Goen tá acordando, galera. Tá ficando crítica a situação. E a gente vai fazer? Quem a gente vai prender agora pra resolver isso? Prender o William do Menefrego Podcast. Tá espalhando discurso de ódio pela internet. Caralho. Essa parte final foi bem legal, hein, cara? Agora, qualquer pessoa que tá aí, não, mas eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer, ó. Tem dicas de um cara que fez isso. Muita gente deixa de começar por causa disso. Não sabe quais são as fontes confiáveis, não sei o quê. Dica de um cara que fez isso, que ele não leu em algum fórum e nada, ele fez isso, passou por tudo isso e dá pra você seguir aí como um norte, saber por onde ir. Não tem mais desculpa, não. Se terminar 2019 com tetinha e... com tetinha aí e sendo um puta burraldo, não pode colocar culpa em ninguém mais não, porque dependeu de você só mudar isso aí. A faca e a manteiga já tá dada, é só passar no pão. Então vamos encerrar aqui, beleza? Tá, o que é gravar uns 5 horas? Vamos até 5 já, tá? 3 meses. Tá louco, eu não edito nunca, eu me fodeu com esse editar. Grava, mas também não posto. Porque essa internet sua aí vai demorar uns 6 dias pra upar o áudio no YouTube. Cara, às vezes, você até me falou isso, às vezes alguém vem falar do canal e fala, não, porque o seu áudio no fundo tem uns passarinhos cantando, deve ser maravilhoso morar no campo. Cara, eu vou postar um vídeo, eu tenho que ficar, tipo, 5 vezes postando, porque ele trava na metade, a internet cai. Nossa, porque... Roça, falta luz. A semana passada, eu acabei de postar o episódio e faltou luz. Eu fiquei 3 dias sem luz. E aí tive aí que esperar. O cara tem que sair da oca dele e lá arrumar o poste de energia 10 km da casa dele. Aí eu saio de casa sem luz, com a internet horrível e falo, mas pelo menos tem esse passarinho aqui cantando. Não é nenhum problema. Olha esses grilos aqui maravilhosos. Caralho, espero que cimentem isso aqui logo, vira uma cidade, me dê internet. Cara, mas você falou uma coisa que é muito estranha. Você mora na capital, São Paulo, não é? Ou não? Como é que sua casa fica a 3 horas do centro, cara? 3 horas dá pra ir de um estado a outro. É porque São Paulo é muito grande. A cidade de São Paulo é muito grande. E aí você tem... O centro de São Paulo, ele fica ali um pouco mais próximo da Zona Norte. Apesar de ser centro, ele é um pouco próximo da Zona Norte. Eu moro no extremo sul. Então tem, tipo, o sul de São Paulo, que é o bairro Rico, Morumbi e tal. É quase no Paraná, então. Isso, próximo. Tipo, é mais perto pra mim ir pro Paraná do que ir pra alguns estados, algumas cidades de São Paulo, dentro de São Paulo. Ah, eu tá, moro entendi. Bem depois ali de Morumbi, Santo Amaro, bem, bem, bem sul mesmo. Aham. Uhum. Porque Belo Horizonte aqui, tipo, é grande, assim, mas você consegue cruzar Belo Horizonte de um ponto a outro em menos de 3 horas, acredito eu. Eu cruzo a cidade, assim, de carro, às vezes, com um Sandero 1.0, cara. Demoro, sei lá, 2 horas e meia pra cruzar a cidade. Aqui é tão longe onde eu moro do centro de São Paulo, que as pessoas, popularmente, quando elas vão pro centro, elas falam que vão pra cidade. Fala, tipo, ah, eu tô indo pra cidade como agora. Se fosse como se fosse interior onde você mora. Exatamente, eu tô indo pra cidade. Não é interior, mas é como se fosse. Exatamente, entendi. O estilo de vida é de interior. Eu pensei que você, depois você falou de, eu não tinha te perguntado na hora, mas você falou que morava 3 horas do centro, eu falei, esse cara é do interior então, não é possível. Porque da minha casa aqui pro centro da cidade mesmo, que é ali Lourdes, Barro Preto, essas regiões. Pô, tem um bairro chamado Lourdes onde você mora, cara? Tem, cara, velho, é um bairro muito nobre, cara, você não tem noção. Cara, Lourdes. Lourdes, eu só conheço o bairro das indústrias, que falava na Itatiaia. Ah, eu fui lá hoje. Lourdes é... Bairro das Indústrias é um bairro bem pobre, pra falar a verdade. Assim, é humilde, não chega a ser favela, mas é pobre. Um cara a que... gente tem alguns clientes lá. Ele torceu pro Atlético Mineiro e ele era do bairro das Indústrias. E aí, toda vez que acabava o jogo, o Atlético perdia, ele ficava muito puto. E aí, o cara dele Itatiaia entrevistava ele. Apesar no YouTube, YouTube não. Itatiaia, bairro das Indústrias, você acha? E ele ficava muito bravo. Tem uma vez que o Atlético perdeu, que o goleiro falhou. E aí, ele fala, tipo... Esse goleiro aí é muito ruim, só tem que expulsar esse cara do Atlético, tem que proibir ele de falar que ele já jogou no Atlético. Cara, falando em rádio, eu comecei a ouvir muito a 98 aqui de Belo Horizonte. Cara, é muito ruim, cara. Puta que pariu. Rádio é que um é viado. Oi? É uma rádio de música ou uma Itatiaia, rádio... A Itatiaia é só de esportes, mas é Jovem Pan aqui, né, 98. É... Cara, é muito ruim, cara. É um viado que fica falando asneira. Aí fica tocando uns pagode, um sertanejo. Aí aparece esse viado, fala mais asneira. Aí eles têm um quadro que eles ficam... eles ligam... Algum ouvinte liga, ou eles mandam o número no WhatsApp e ligam pro ouvinte. WhatsApp não, né? É WhatsApp. Tem que falar direito aqui. Aí o ouvinte liga, aí esse viado fala assim, ah, você tá no ônibus, você vai ter que gritar tal coisa, não sei o quê. É. Aí é uma coisa muito cringe, cara, aí o ouvinte grita ao vivo dentro do ônibus lotado, alguma frase retardada, cara, nossa, que nojo de programa. É cringe quando eu vejo que tô falando, eu não sei porquê, mas isso me deixa, quando alguém manda e-mail pra algum podcast, fala assim, ah, eu ouço o seu podcast no ônibus e eu fico aqui rindo sozinho, as pessoas ficam olhando eu rindo sozinho. Eu não sei porque isso já me dá um cringe, eu falo, puta, o cara deve parecer um mongol sentado no banco, encolhido, dando risada, sabe, olhando pro espelho, assim, e a galera olhando pra ele. Imagina isso, o cara gritar no negócio, tipo, eu amo a 99. E cara, dá muita vergonha. Puta merda. É, cara, é exatamente isso, cara. Aí a pessoa grita, eu tô ao vivo na 98, uhul! Aí começa a gritar isso no ônibus, cara, nossa, que vergonha alheia que dá. Itatiaia, além de transmitir futebol, e aqui em São Paulo ninguém torce pro Cruzeiro, ninguém sabe o que é Cruzeiro, só ouvindo Rádio Minas, eles são uma rádio muito bela e moral, cara. Teve uma época que o Cruzeiro tava mal, e o Cruzeiro tava correndo risco de cair, na época do 6-1. E aí eles começaram, antes do jogo do Cruzeiro, chamar um padre pra rezar, antes do jogo. Caralho. Tinha um jogo 5 horas da tarde, 4 horas tinha missa, aí o cara abençoava, falava, não, hoje o Cruzeiro vai fazer um gol, hoje o Anselmo Ramon vai deixar o dele. Aí o cara, muito obrigado, padre, vamos começar agora a transmissão. Eu falava, caralho, isso aqui é uma rádio exemplar aqui em São Paulo. Cara, essas rádios de futebol aqui de Belo Horizonte são tão boas que eu tô começando a gostar ouvir falar de futebol por causa disso. Igual, quando eu tô trabalhando, eu tô 90% do tempo dirigindo. Aí, como eu não consigo ligar o cabo auxiliar no celular para ouvir música no Spotify, porque eu tô usando o GPS, aí eu fico ouvindo um rádio. Aí eu sempre coloco rádio de futebol e vou ouvindo, cara. Fico, tipo, 5 horas do dia ouvindo rádio de futebol. E é bom pra caralho, cara. Mas aí eu gosto de ouvir, eu não gosto de assistir futebol. Mas ouvir é muito bom. Tipo, o tema tá sendo se o Cruzeiro vai contratar um novo zagueiro. E aí você, foda-se, você não torce pro Cruzeiro, você não sabe quem é zagueiro. Mas eles falam de um jeito que você fica, caralho, mas será que vai ser esse cara? Aí começam umas brigas, não, mas esse daí não é um bom zagueiro, não. Não, claro que é um bom zagueiro, olha os números. Sim, dele, cara, aqui. Os comentários são muito bons, cara. Os caras falando, porque, tipo, os caras levam muito a sério, é muito engraçado. São Paulo tem uma rádio chamada 89, que é a rádio rock, mas é uma rádio até boa, tipo, ela toca música boa, só que só tem vagabunda narrando. Então uhum. toca uma música, tipo, do. Sabe, toca uma música do Iron Maiden, toca uma música do Slayer, aí acaba vem uma mulher. Ai, gente, eu adoro Slayer, eu sempre lembro das minha infância ouvindo Slayer lá na minha casa. Vamos agora pra próxima música. E você percebe que não é verdadeiro. Se fosse um homem, ele ia falar, puta, eu ouvi essa música, eu troquei muita porrada ouvindo essa merda, Slayer é foda. Ouvi essa lembro, merda pensando em assassinar meus vizinhos cristãos. Eu sempre lembro da minha infância, uhul, Slayer! Aí você fala, mano, essa mulher não tem ideia do que é Slayer, ela só tá fingindo que tá alegrona, sabe? E perde um pouco. Exatamente. Tem um Pânico aqui, que é muito bom bosta. Pra caralho. Pânico aqui é na Jovem Pan, 100,9, muito bom. Eu tô pensando em acompanhar o Pânico pelo Spotify. Eles sempre postam os episódios no Spotify. Pela rádio não tem como, né? Mas pelo Spotify acho que tem umas entrevistas muito fodas, cara. O Pânico, o Emílio Surita, ele é um cara, tipo, ele tá... Na rádio brasileira ele é o Silvio Santos da rádio, sabe? Ele tá num nível muito alto. Não, eu conheço o Emílio, tô ligado. Aí, por exemplo, tinha uma vez lá um cara que ele tocava na banda da Peach, ele tocava violão. E ele tava zoando a Peach, falou pra ela tocar uma música antiga lá. E aí o cara foi reclamar que tava pedindo pra ela tocar uma música antiga e ele queria tocar a música do disco novo. E aí o Emílio falou, tipo, não, calma aí, isso aqui é uma entrevista, vamos apresentar ela. E o cara ficou, entrevista nada, isso aqui é só palhaçada, eu falei pra não vir aqui. Tipo, o cara que toca violão da Peach querendo discutir com o Emílio. Aí ele parou a música, o programa é de zoeira e tal. Aí ele parou a música e falou, escuta aqui, rapaz, você tá aqui pra tocar violão pra Peach. Ela é a Peach, eu sou a apresentadora. Você toca violão, tá bom? Fica aí no seu canto, toca violão pra ela e não enche o meu saco. Ah, aquela briga do Emílio com aquela gordona feia pra caralho foi muito boa também, cara. Foi muito foda. Você dá licença que eu tô gravando o programa. Para de gravar isso aí! Eu tô gravando o programa, se você quiser, você sai. Oi? E ela fica mandando ele, Emílio, desliga o microfone agora. Ele olha pra gente, cara... Desliga o microfone! Cara, dá licença que eu tô gravando a merda do meu programa, você já tá demitido, seu filho da puta. Emílio é muito bom. Teve uma vez que foi o Ronaldo Esper lá, e aí o Ronaldo Esper também, tipo, ele tá velho, então ele não tá nem se preocupando mais. E eu até coloquei isso no fim do último episódio, um monte de gente não entendeu a razão. Eles estão falando sobre a moda, aí o cara faz, ele fala tipo, ah, hoje em dia a moda tá muito diferente. Quando eu comecei a gente fazia roupas bonitas, as mulheres se preocupavam em vestir bem. Eu não vou fazer roupa pra Anitta, não vou fazer roupa pra essas mulheres que tá aí. Antigamente a moda tinha mulheres maravilhosas, hoje em dia só tem vadia. E caralho, aí, o cara falou isso? Começa aí, falou Ronaldo Wester. Meio dia e meia numa rádio da família, tá ligado? Se não fosse o Emílio, isso nunca aconteceria. Tipo, não existiria esse tipo de coisa. Graças a esse cara, a gente tem. Meio que o Emílio, ele é o canal pra velha guarda da rádio poder falar o que eles querem. Porque eles não teriam espaço em outro lugar além do Emílio. Por isso que tá o Emílio num programa, é muito bom, cara. Você tá num programa qualquer agora e fala, não fala isso. Eu queria dar uma lição de moral, sabe? Não fala isso, tipo calma isso. Aí. Emílio, todas as mulheres merecem respeito, não fala isso. O Emílio só dá risada e continua o negócio, cara. Ele é muito bom. O Emílio é muito profissional, cara. O jeito que ele faz rádio é revolucionário, cara. Depois que eu trazer o Toguro aqui, eu vou chamar o Emílio também. Chama o Emílio. Primeiro chama o Toguro. Toguro, a briga tá marcada, hein? É só vir, seu filho da puta. Aquele, mano, o Bambam, você tá ligado? Que ele bateu no Léo Stronda. O Léo Stronda, ele quase matou ele. O cara ficou tonto assim meia hora, velho. Ah, mas aquilo lá foi na maldade, cara. Não sei se os dois saíssem no soco ali de verdade, se ia ser daquela história. Que era a brincadeira, ela dá um soco assim, na região mais acima. O Bambam foi na maldade, ele deu no queixo pro cara bambear, cara. Se fosse, sei lá, o Phil Heath ali, cara, o Phil Heath ia bambear também, sabe? Bom, a Raja tá preparado. E tô preparado, cara. Ele lá só chegar na lancha dele que você vai tomar porrada. Chega no meu iate, te passo o endereço, eu mando meu motorista de Lamborghini te buscar aí. Vamos tomar a internet maromba e a podosfera maromba, um termo que eu já tô cunhando aqui, a podosfera maromba será nossa, por isso que a gente acabou. Verdade. Eu quero encerrar agora, senão a gente vai ficar falando 5 horas e o negócio não acaba nunca. Tem alguma coisa que queira falar pra quem ouviu, fazer uma indicação, qualquer coisa assim ou não? Já... Ah, cara, a indicação e as dicas a gente já deu, acho que não tem mais nada pra complementar. Uma mensagem final, uma mensagem bonita pra falar, eu coloco uma música pra tocar do Marvin Gaye de fundo. Coloca, como é que chama aquele viadão lá que dá o cu pra caralho, como é que chama? Rick Bass. Coloca a música do Rick Martin. Eu coloco mesmo, ponho ela, ponho a música do Treta HC chamada Hemogenin, um belo clássico. Ah, é. Hemogenin, Hemogenin, a gente tá infectado. Os caras muito retardados. Aproveitar aqui também chamar os caras do Treta HC pra porrada. O cara quer brigar com todo mundo. Fazer um Battle Royale da porrada no iate. Chamar o Arthur Petri também, aquele filho da puta lá. Mas o Arthur Petri ele não vai, cara. O Arthur Petri ele tem medo de apanhar. Ele não gosta que fale muito disso, porque ele... Não, somos todos amigos aqui, mas... 2019 pra mim é o ano da virada, é o ano que vai acabar essa dinastia Petri, que o Hernani é mil vezes melhor do que ele, vai tomar tudo isso aqui. Aproveite esses últimos dias. Ele vai continuar por muitos anos. Aproveite o filho jamais superará o pai, cara, não tem jeito. Que filho, o Hernani é o Emílio Surita da podosfera nossa aqui. Tá com medo, hernanizista safado? Como é que os Bolsonaro falam lá? Tá com medo, hernanista safado? Safado. É muito idiota. Ele cria um canon em volta dele, cara, de tanto carisma que o filho da puta tem. Tipo, ele fica falando que ele é pobre, falando que ele é pobrão tal, e falando isso no podcast. Aí uma vez ele tava doente e ele precisava de internet pra avisar que tava tudo bem em casa e tal. Aí ele foi numa padaria chamada Padaria Pão Chique, e uma padaria custava R$30 um pão. E aí ele fez check-in na padaria pra poder usar o Wi-Fi. Check-in. Só que apareceu tipo 3h30 da manhã, Hernani Carreira está em Padaria Pão Chique. E aí os caras começaram a comentar lá e falar: ah, descobrimos agora a verdade, hein? Na padaria. Tava comendo pão de R$30. O cara cria um cano de tanto carisma louco que ele tem. Ah, sei lá, cara, mas o jeito que ele faz podcast não me agrada, cara. Eu como gosto. Fala caipirês. Como é que é? Ele faz podcast caipirês igual você. Fala igual caipira, comenta a vida não, dele. Não é o jeito de falar. Aquele podcast, ah, meu, nada faz sentido, meu, sei lá, meu, pô, nada faz sentido, prefere é isso. É assim que eu gosto, é basicamente isso aí, mas sei lá, cara, né? Não me agrada ouvir, não é uma coisa que me prende a ouvir, não é uma coisa que, não que ele seja ruim, eu não entendo de podcast pra julgar o cara, não sei se ele é bom, se ele é ruim, mas é uma coisa que pra mim, quando eu começo a ouvir, não me interessa, não me prende a ouvir. Costumo ouvir então, porque os dias do Petri estão contados. Melhor ser. É verdade. Não vai ser o Hernani que vai acabar com o Petri, vai ser o Menefrego Podcast. Vai criar a maior resistência fascista que o Brasil já viu. Cheio de gordão. Cheio de gordão gritando Deus Boot. Com a bandeira do William na casa dele. Daqui a uns 40 mil ouvintes eu já passei o Petri já, e aí vai ter chegado esse. É verdade. Vamos lá, o futuro é promissor pra esse podcast aqui. Sem encerramento, então, sem nada, só pode terminar aqui, meter uma musiquinha, acabou? Pode meter o Rick Martin. Cara, obrigado por ter participado aí, quiser voltar no futuro, a gente grava um pouquinho mais curto pra o pessoal não desistir na metade. Muito obrigado, foi muito bom esse podcast, de verdade. Se eu fosse um ouvinte, eu faria, puta, que negócio legal. Eu pensei que ia ser muito mais curto, porque eu tenho retardismo pra falar, mas até que saiu bem. Próxima vez que você quiser gravar sobre... É. Deu pra falar muito coisa. Se você quiser gravar qualquer assunto aí, é só chamar também. O título que vai ser foda, porque tem que pôr, tipo, o que a gente falou, vai dar um título de 3 páginas lá. Dou um jeito de... Convidei o meu amigo pra participar do podcast, ele chamou todo mundo pra porrada e olha no que deu. Pode ser esse título. E aí eu mando pro Twitter do Bambam. Espera a resposta. Se o Bambam conseguir ouvir um áudio de mais de 3 segundos... Que dance, se ele tiver intelecto suficiente para abrir o vídeo, até vai. Você não precisar chamar o coach dele para ensinar como é que abre um vídeo do YouTube. Bambam é o treinador do futuro, cara. Malha em presença. Tudo que ele falou aí, que ele falou de desenvolvimento, que o Juan falou agora de desenvolvimento, de academia, de esquece isso. Peito, bíceps, malha a presença, que você vai pegar todo mundo na balada, é isso que importa. Menefrego Podcast. É, a gente volta na semana que vem. Falou. Essa parte que você ouviu aqui, ela foi a entrevista completa. Deu 2h30, 2h40, não sei como você ouviu, se ouviu tudo de uma vez, se ouviu em uma semana aos poucos. E cada pessoa foi ouvir de uma forma, mas ela tá completa aqui. O que eu disse lá no começo, lá há 2 horas e meia atrás, ou há uma semana, caso tenha ouvido aos poucos, que teria um extra, acontece que minha internet falhou no meio da entrevista. Inclusive ela falhou de novo agora, enquanto eu tô gravando, tô olhando aqui pro sinal de computador sem internet, preocupado demais e não dá pra postar. Mas enfim, ela falhou e aí eu usava um bot pra gravar, e eu achei que eu tinha perdido os minutos finais, quando eu baixei pra testar, tava sem o encerramento. E aí quando voltou eu falei pra ele, ó, eu fiquei sem a parte final, que a gente falou sobre a rádio, falou toda aquela coisa, então dá pra gente fazer de novo. E aí nós fizemos um segundo encerramento, que pra não ficar repetindo as mesmas coisas e fingindo que a gente tava dizendo pela primeira vez, piada repetida e tal, pra não fazer isso, eu comecei já sendo sincero, vocês vão ver até que minha voz tá meio... É, gente, tá, perdi aqui uma parte e agora não sei como vai ser, vamos tentar gravar de novo, tava até meio mal por isso, mas... É, o que foi falado é bem diferente e depois foi se encaminhando de outra forma. Então, o bônus é isso. O encerramento oficial, digamos assim, é o que vocês ouviram, que a gente gravou enquanto fazia a primeira parte. Isso aqui foi gravado um dia depois, mas caso tenha gostado, pode continuar ouvindo, que é tudo inédito, ao menos 95% é inédito. E aí fica como um extra para quem ouviu até aqui. Caso não tenha gostado, não vai perder nada do conteúdo principal encerrando aqui, não. Agora sim, depois de uma segunda introdução, 2 horas e meia depois da primeira, vou deixar vocês com esse final alternativo pro episódio aí. Pra gravar, então, esquece tudo que a gente falou antes já, a conexão falhou, você que tá ouvindo. É, a gente gravou um encerramento bom, mas por algum motivo o bot que eu tô usando aqui pra gravar não funcionou, então... Fazer um encerramento mais simples agora, uma pena que caiu. É, as indicações que ele falou aí sobre academia são muito válidas, você não tem mais desculpa agora para começar 2020, o ano que vem, com tetinha e sendo burro, você tem as formas de melhorar nisso. As indicações em desenvolvimento, então, Golden One, o Castan, Sérgio, como o mesmo cara você falou, Sérgio Oliveira. Outros exemplos aí. Ah, e você também, ô William. Você para de comer linguiça, seu filho da puta. Que isso aí não é comida, não. O cara faz dieta comendo linguiça, é um filho da puta. Eu tenho 23 anos hoje. Desde que eu tinha 11, eu comi linguiça todos os dias da minha vida, cara. Todos os dias. Que linguiça, cara? Linguiça nem é comida, cara. Apesar de eu falar que não, a comida não tem que ser um prazer. Eu gosto muito de linguiça. Tipo, eu acabo comendo essa merda aí. Falou o podcast inteiro pra seguir dieta, comer frango. Desliga o podcast, vai comer linguiça com arroz. É um filho da puta mesmo. É aquela coisa. Siga o que eu falo, não o que eu faço. Essa lema de resto, tá tudo como eu faço, só. Só linguiça que é o... Mas de resto... É, verdade. Quando você tirar essa linguiça aí, você vai ser um verdadeiro atleta. É, exatamente. Como já tinha falado antes, eu vou perguntar, mas eu já sei a resposta que a gente já tinha gravado antes. Tem alguma coisa que você queria dizer pra encerrar? Ou encerra... Valeu, galera. Nossa, eu nunca ouvi essa pergunta. Você não ouviu ela 30 minutos atrás, né? Tenho mais... Não, cara, porque todas as indicações, as dicas e essa parte final sobre intelecto, desenvolvimento pessoal, já tá tudo incluso ali, então não tem o que acrescentar aqui mais, não. Agora o ouvinte só tem que parar de ser um gordinho que fica falando Deus Vult aí e virar um atleta intelectual. E Bambam e Toguro, o desafio segue vivo aí. Se quiser sair na porrada no iate aí do Raj, só... entrar em contato com o canal. É só mandar um inbox no Facebook lá. A gente ia falar, como é que a gente ia falar? Fazer um Battle Royale. Coloca o Petri no meio pra poder dar porrada nele também. Coloca o Petri, coloca o Hernani ali no meio pra bater na cara gorda dele também, pra ver se ele emagrece, filho da puta. Fala mal do Hernani aqui, não. Como eu disse da outra vez, 2019 verdade, é o ano da mudança, o ano que o canal do Petri, aquele... Ah, gente, nada faz sentido, meu. Aquilo vai cair por terra e o Hernani vai surgir como o grande nome do esgoto, vai trazer todo o público pra ele. Já disse, o filho não supera o pai e o podcast que tem potencial pra superar o Petri é o Menefrego Podcast. Coloca a musiquinha do Menefrego aí no final também, que é aquela musiquinha muito boa. Teve um dia que eu fiquei cantando ela na minha cabeça o dia inteiro com essa merda. Menefrego. Eu sorte porque existem tipo, boa, três aí, músicas no mundo que falam Menefrego em algum ponto. E eu falei, mano, espero que alguma delas seja boa, que dê pra usar de intro. Não, mas essa é muito boa, ela, o ritmo dela fica na cabeça. Sabe aquelas escolheu bandinhas muito bem que essa. Tocam em praça e tal? Ela é de uma dessas da Itália. Ah, sei, tinha aquela... Uns bêbados toca em três lá no bar e sai essa porra aí. Então, 2019, indicação aqui do rádio, continue ouvindo o Menefrego Podcast. Parem de ouvir o Petri, porque puta merda, nada faz sentido, meu. Deixa eu falar, não, isso aí já não é indicação. Continue ouvindo o Petri, o cara também tem potencial. Então, pessoal, que parem de ouvir o Petri, se inscrevam no Sociedade Primitiva Podcast, que é o podcast do futuro. E a gente vai criar aqui a podosfera do futuro. Que é um termo tão amado pelo meu grande amigo aqui, a podosfera do futuro, a podosfera maromba. Ah, antes de encerrar isso aí, ó, para com essa porra dessa briguinha de podosfera aí, o Hernani, Petri também, mano, tudo tomar no cu, cara. Briguinha fresca do caralho, podosfera, esse termo no rabo. A briga é mais dos seguidores, acho que os dois nem ligam muito pra isso. Ah, nem deve mas ligar, não. Por isso que eu falo, cara, já te falei uma vez, o ouvinte do Petri é tudo retardado mental, cara. Não... Se você pegar pra levar como referência os ouvintes, você não vai ouvir ninguém. É só... Ela tá lá tentando falar, niilismo é isso aqui que eu tô falando, as coisas podem não fazer sentido, mas por não fazer sentido, ainda focar nessas coisas aqui que são importantes, e o ouvinte fala, nada faz sentido, meu, eu vou ficar em casa aqui o dia todo, meu, nada... A ver, meu. O Petri falou uma coisa e os caras entendem do jeito que querem. Aí acaba que isso aí vira a visão do Petri também, porque é isso que reflete nos ouvintes. Então, pro Petri, que é uma coisa lá, nada faz sentido, então eu vou levar a minha vida de um modo bom, sem levar as coisas irritantes a sério, deixa pra lá esses problemas, e segue sua vida fazendo o que vai te melhorar como pessoa. Mas não, o cara entende, nada faz sentido, vou usar droga, vou reprovar na faculdade, vou sair, vou beber, aí vira essa... O cara no grupo do fanbase imbecil, no Facebook, cara, é muito... Que ele postou um tópico pedindo ajuda, porque a família dele ia viajar no final de semana, e aí ele ia ficar sozinho em casa, iam deixar dinheiro pra ele pra comer e tal... Ele tava pensando em gastar esse dinheiro inteiro pra cheirar cocaína durante o final de semana no ano novo. E aí ele falou, puta, você é um merda, cara. Vão deixar dinheiro pra você e você vai gastar com droga. E ele respondeu, ah, mas nada faz sentido. Pois é, isso aí é o ouvinte médio do Arthur Petri, por isso que ele é tão mal representado. Isso, o ouvinte do Hernani é um trabalhador masculinista preocupado com o futuro da sociedade brasileira. Eu não conheço, mas pelo visto a base de ouvintes do Hernani parece ser melhor mesmo. Tá pagando um pouco de pau pra ele porque ele é caipira, né? Aí você tá defendendo. Me identifiquei com a caipirice dele. Caipira. Ele também tá convidado a tomar porrada lá no Yacht. O Petri, Bambam, aí posso participar também, né? Bambam. Deixa eu ver quem mais que eu chamaria. É, você pode ir lá, mas você é marmelada. Você tem 2 metros de altura, você vai sair chutando todo mundo. Bernardo Custer. Bernardo Custer, nossa, cara, vou... Sabe aqueles cavalinhos de festa que os caras... Aqueles cavalinhos que amarra na árvore e começa a dar paulada, e ia colocar esse cara lá pra dar uma paulada no mas meio do gato. Bernardo Custer e Maicon Custer. Colocar os dois lá pra dar uma paulada. Nossa. O Maicon Custer com aquele cosplay de feminista dele ia ser muito bom lá no Yacht. Coloca o Nando Moura pra vender o curso de como sobreviver o Battle Royale. Aí, galera, vamos passar um curso de gravação. Aquele de quebra já tem o curso dele naquele Masterclass lá pra aprender a tocar guitarra. Eu baixei aquele curso dele, cara. Eu baixei no Pirate Bay, né, obviamente. E aí... O primeiro vídeo era um vídeo sagrado. O cara tá pirateando o curso da internet, cara, seu lixo mesmo. Cara, pirateia o curso de YouTube. Nossa, isso aí é o ápice da decadência humana, cara. Piratear Masterclass do Nando Moura. Melhor do que trabalhar pra pagar Masterclass do Nando Moura, aí seria vergonhoso. Isso é verdade, isso aí é um nível além de degradação. Pagar pra isso é muito primeiro pior, vídeo realmente. Que era grátis no site, é um vídeo muito foda. Você fala, puta, esse cara ele vai me dar solução pra tudo, olha isso. Ele faz um negócio em vários ângulos assim, um puta Aí você fala, não, legal, mas é o que tá no site, né? Aí quando você vai ver o segundo, o terceiro, até o 28º, é uns vídeos, tipo, uma apresentação de slide e uma voz de fundo falando, sabe? Eu, por exemplo, tem um que ele fala de... Aqui você pega essa corda e puxa ela desse jeito, que vai fazer um som de tal jeito. Nossa, o cara começa a tossir no meio do vídeo e deixa lá. Aqui você faz... Aqui você põe essa corda e faz isso. Cara, ainda bem que o piratinho é isso. Do Moro, então, encerra nosso Battle Royale. Todo o convite está aberto aí a todos. Se quiserem fazer parte, é só entrar em contato com o canal e, especialmente no caso do Bambam, se quiser participar um dia no futuro, caso você ouça isso aqui. Bambam tá convidadíssimo. Caso um dia ouça aqui, quiser participar aqui, você vai ser muito bem-vindo. Apesar do meu amigo aí não gostar de você, eu acho que você é um visionário criando esse termo de esse treino de treinar presença, você tá acima do gado. Não ouve o que vão falar mal de você, não, que as pessoas são... O cara deu um passo além, né, cara? Na musculação. Não ligue pros haters, não, Bamba. Esse é o Benefrago Podcast. Verdade. Caso o rádio volte futuramente, a gente grava sobre outros temas. Um pouco mais curto, né? Que esse aqui vai ficar com mais de 3 horas. E essa parte final ficou meio corrida, porque a gente tinha gravado uma parte final foda, falando do Emílio Surita, do Pânico. E aí o bot que eu uso aqui. Falando de rádio. Puta, tava bom. E o bot que eu uso deu algum bug e não gravou. Então, pra não ficar de novo falando as mesmas coisas e fingindo que a gente não tinha ouvido, que ia ficar muito falso, a gente meio que tá gravando depois, só o encerramento mesmo. Mas caso você volte, a gente fala novamente disso, de rádio e dessas coisas que ficaram de fora, que aí vai ficar mais natural, beleza? Então, beleza. Abraço. Parem de ser gordos. E sigam o Menefrego Podcast no Facebook, baixem um feed. Feliz 2019 aí pra vocês.